from your grave. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Eu ganhei já na diversão, começando 248ª edição, para falar sobre um dos jogos mais importantes da infância de todo filho da puta da nossa época, Altered Beast. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Elapis. Rise from your grave. Não, é Rise from the Grave. E o Dio Kids, filho da puta, esse viado aí do caralho. Que é isso, as pessoas? Welcome to your doom. Killerazos. Cara, eu entendi essa porra, Welcome to Neguma. Eu ficava pensando, caralho, Neguma deve ser um cara foda. É. Deve ser um cara foda. Bem-vindo a Neguma, pra você um cara foda. Ou uma cidade irada. E o Byron Motoqueiro. Ah, quando a gente era moleque, a gente aprendeu com esse jogo que bomba dava power up. E é isso aí. Rise from the grave, power up. Come to your doom. Tudo isso muito mais depois dos e-mails. Não, ximenes, depois dessa merda aí. Depois da parte onde lemos bobagem. Isso. Cara, vocês estão ligados que aquele símbolo do Power Up lembrava muito o S do Saturno, que era com aquele planetinha? Irado, né, cara? Segata Sanshiro aprova. Pera aí, deixa eu ver essa porra. Lembra não? Ele parece mesmo. Sim, somente quando gira e aparece o Power Up em volta da energiazinha. Atenção você corno, atenção você traído, atenção você satanás. Nós estamos fazendo isso de uma maneira clássica no dia de hoje, pois essa é a leitura de e-mails do programa Gás de Jazz do Bate Frente Soco em sua edição 24... Qual que vai sair agora? 248? 248. 248. Vocês já ouviram ele? Sim, Carlos Pivoto está de volta porque Castro nos abandonou para jogar pôqueres. Maldito Pedro Castro. Ah, deixa ele, vai trocar de PC também. Ele vai, ele tem que comprar um PC novo e ganhar muito dinheiro. Sabe que o Castro, a gente já contou, ganhou um campeonato de pôquer uma vez. Sim, já. Foi quando ele ganhou a tal da Lambretinha? Ganhou a Lambretinha, que obviamente vendeu de pronto. Que pena. Imagina ele dando rolê de lambreta pela... Cara, ia ser... Castro terrorista, fazendo 130 por hora na Jardim Botânico. Uma lambreta aguenta 130? Achei que era muito não menos. Não faço ideia. Ia fazer a versão do Mike terrorista carioca. Melhor do que o King Size de Niterói. Melhor que o King Size de Niterói. Mas já que estamos aqui para ler e-mails, vamos ler e-mails. O primeiro vem do Sheldon, que nos diz: fala aí, seus arrombidos. Eu gosto muito desses neologias. Aqui é o Sheldon, escrevendo direto da fazenda do Orson na fila do desemprego. Vamos ver que o podcast voltou depois de um hiato. Ele pira que nós fazemos hiato. Ficou uma semana só. Atrasa só, porra. Não é hiato não, cara. Hiato é... Teve três hiatos. Teve um hiato em 2013, não, 12, que ficou três semanas, foi quando eu tava em Brasília. Teve o hiato de 2014, que... Não, foram dois então, né? É, foram dois. É, foram dois. É porque 2014 foi meio que saía um por mês, e aí uma hora falou, não vai ser porra nenhuma. É, não dá pra sair. Ali que o barraco desandou. Ali todos os ouvintes foram embora e morreu bastante soco. Meu podcast está morto. Mas haverá de retornar. Pode faremos que... o Baixo Frente Soco com um Baixo Frente Soco maior, grande novamente. É, faça o Baixo Frente Soco grande de novo. Muito boa a cagação de regras sobre um produto que não saiu. Digna de bons tempos de especulações pré-Ultra 64. Continuem assim. É só lançar que a gente fala merda. Antes de tudo, gostaria de corrigir umas que o pessoal trabalha com tecnologia falou e está errada. Ok, mas errado é só concordância verbal. Primeiro que a arquitetura que será usada no aparelho é ARM e não x86. Aí, porra, eu conto com o Pyron pra isso, contei com o Nini pra isso, falaram merda. Vão se fuder os dois, então. eu não pesquisei, eu perguntei, é x86? Falaram, é x86, fim. Ok, talvez eles tivessem lido no lugar que dizia que era x86, né? Informação errada tem pra tudo que é lado, hein? Segundo, que telas de LED ou OLED, eu nem sabia que existia OLED, consomem muito menos energia que os painéis LCD e não o contrário. Não, mas ninguém falou o contrário, não. Acho que ele ouviu errado. Não, ele provavelmente ouviu errado. Ou falaram errado e eu não percebi. A diferença de OLED é. Esse OLED, esse O é de orgânico. É feito com pele de cordeiro. Mentira isso. Mas é orgânico. Cara, tu pensa, cara, tu matando as ovelhinhas pra isso. Ainda usa-se LCD em dispositivos móveis por conta de serem mais baratos e terem durabilidade muito maior. E o último puxão de orelha é sobre o jabuti. Ah, agora falou errado. Não teve jabuti nessa porra. É, não entendi. Intuito. Falando categoricamente que a Nintendo confirmou que o aparelho seria equipado com uma versão mais potente do Tegra 2, feita exclusivamente para o console, ou consolo, se você é português, de Portugal. Até a data de sair do podcast, nem a Big N nem a Nvidia tinham confirmado nada sobre... Não é consolo em Portugal não, caralho, é consola. Consola? É consola em Portugal. Meu Deus, é até pior. Dizendo apenas que é Custom Nintendo Tegra Chip, ou seja, pode ser um Tegra 1 modificado para ser mais potente, um Tegra 2 modificado para consumir menos energia, ou ainda nenhum dos dois, ser um chip completamente novo feito para a Nintendo, com componentes específicos para lidar com várias conexões Bluetooth, dentes azuis e a modularidade do aparelho. Mais provável é essa última. A Nintendo gosta de encomendar coisas só para ela, né? Sim. Agora, sobre o futuro consola Nintendo, ainda está tudo nebuloso. A começar por essa pretensa autonomia de 3 horas. Seria isso o tablet isolado ou com os controles acoplados? Porque os próprios controles têm baterias e devem ajudar o tablet quando juntos. E por falar em bateria, este aparelho vai fazer a alegria da indústria. Só o aparelho vai vir com 3. Um tablet mais um em cada controle. Isso se a Nintendo inventar de socar uma no Dockstation também. Eles estão chamando de Dockstation? É, eu ouvi Dock, o nome, Dock. Eu acho que não vão colocar Station o nome não, porque, enfim... É fria, né? É fria. E falar na modularidade do aparelho, depois do sucesso dos Amiibos, será que a Nintendo vai inventar de criar periféricos, controles diferentes, acessórios, possuir uma bateria extra para aumentar a autonomia do aparelho? No mais, é isso. Um abraço e sucesso para todos vocês. PS, por favor, vão assistir Thunderbolt Fantasy. É top, eu não gosto dessa expressão. E não é anime, não é. É Super Mario Nation. O Crunchyroll não licenciou pro Brasil. Sério? Não. Pode ser que licencie depois, sei lá, mas... Não, se fosse trazer, tipo, eu ia pedir para... Eu ia implorar para Arara me deixar trazer essa bosta. É, aí, vai, Daigo, tá pedindo um emprego do Crunchyroll. Manda pro Arara. Não, eu quero pra isso, eu quero pra isso. Tá. Eu quero Thunderbolt Fantasy. Manda o currículo. Porra, mandar currículos. Vou mandar com foto de anime e e-mail antigo. É isso. PS, falando em anime, eu não sei se não deu tempo ou se o áudio do MP3 pulou isso. É, você já teve exemplos hoje. Mas a leitura de e-mail semana passada, o Daigo tentou explicar sobre a mitologia do Tiger Mask. Se possível, eu poderia discorrer sobre a mesma. Eu mesmo não sabia que existia uma série entre a original e essa nova. Não existe, existe um filme de live action que é uma boa bosta. A série original é de 50 anos atrás e essa nova tem vários e vários detalhezinhos e menções que a original tá no mesmo canon. O filme é de 2013. É, acho que o Naoto Tata no filme é o Wade Wentz, que é um ator bem ruinzinho. Desconheço. Deixa eu ver, ele fez o live de Gegege no Kitaro, que é ruim por causa dele, que devia ser um menino e um cara com claramente mais de 20 anos. Pois é. E o Tiger Mask novo é ruim porque ele usa armaduras e tem sequência de transformação, ou seja, matou a parte do Armor Mask. Tiger Mask, né? Tipo isso. Fizeram a contra. Como é que é? Contra influência aí com Tekken. Exatamente. Devolveram isso. A influência. Que beleza. Desses filmes da década de 2010 aí de anime, vejam o Century Boys. Nunca vai ter anime de Century Boys, no caso. É baseado no mangá direto. Os três filmes são bons. Os de Kenshin dizem que é bom também, mas eu nunca vi. Eu vi o primeiro, é meio corrido. Kenshin? Eu fiquei meio sem vontade de ver o segundo. E o Capitão Harlock também falam bem, mas eu nunca vi. O Harlock live action ou aquele computação gráfica safada que parece? São dois. O live action, acho. A live action eu não vi, não. Eu vi a computação gráfica safada. O CG safado é bom? É, não. Então tá certo. É safadão. Safadão. Harlock safadão. Fora isso, tem o de Gatchaman, que tipo... A grana toda do filme foi pras roupas. Esqueceram trama, esqueceram como é que monta o negócio. É um cocôzinho. E tem o de Lupin, e quanto menos falarmos do de Lupin, melhor. Melhor, ficamos todos melhor. Porra. Esse de Gatchaman podia... iam fazer merda, né, se fosse americano, mas... Talvez não tivesse batido de frente com esse de Power Rangers agora aí. Ah, mas tinha o plano da imagem... É. Aquela empresa lá que fez o Astro Boy e faliu? Sim. de fazer Gatchaman, Gatchaman mesmo, chamar de Gatchaman, pôr os nomes qual, originais. Qual é o nome mesmo? Batalha das Galáxias? Guerra Batalha das Galáxias? Batalha dos Planetas. Batalha dos Planetas. Uhum, ou depois G-Force. G-Force. Ou ainda, Eagle Riders. Eagle Riders, puta que pariu. Tem que sair live do Gatchaman Crowds. É, eles dizem que é bom, ainda não. Crowds é muito bom, vejam no Crunchyroll. cadê? Tem mais coisa aí? Temos o Lone Player. Ah, não, mas do Sheldon acabou. Então vamos pro jogador solitário. Olá, amigos. Lone Player escrevendo aqui. Fui surpreendido pelo lançamento desse episódio. Achei que o recesso duraria mais que 15 ou 20 dias. Não, entendi. É porque o último foi Cavaleiros, pô. Aí ele tá zoando, sabe qual é? Tanquinha, sim. Essa tanquinha. Porra. É, sobre o Wii U, ele realmente é um ótimo console. Não entendo porque vendeu cerca de 3 milhões. Que foi um número baixo, no caso, né? Sim. O PlayStation 3 fechou com uns... Caralho, não lembro agora. Mas virou em cima do Xbox. E no VG Charts não vai ter mais isso. Mas enfim, pra comparar com o Wii, né? Que foi o antecessor, foram 90, né? Então aí é froda. Voltando aqui pro e-mail dele. Com ele você pode rodar... tá virando propaganda do exército, né? Wii U, compre o Wii U. Com ele você pode rodar todos os jogos de Wii GameCube. Rodar backups dos seus jogos do cartão SD. Jogar Mario. Olha o Wario. Olha o Sonic e o Mario da Olimpíada. Atualmente estou jogando Wind Waker no Wii U. Eu tenho esse jogo. O Neo me deu. Ele comprou dois. Aí ele me deu um. Você nunca jogou, né? Ah, claro que não. E posso afirmar que esse jogo é simplesmente incrível. Jamais imaginaria que Nintendo fosse capaz de fazer um jogo desses em pleno 2002. Talvez parecerecia, mas hoje ele está sendo mais impactante pra mim do que o Ocarina foi em 98. Ué, a vida é sua, porra. Outro ponto interessante que eu realmente achei que o Wii U fosse um videogame de 10 jogos, como vocês disseram no episódio. Porém, ao ver a lista de jogos, fui surpreendido por títulos como Ninja Gaiden, Darksiders e Batman, além de jogos da franquia Bayonetta. Olha só. Beleza, tem Batman. É o Batman mais capado, né? É o Batman todo capado. Porra, eu acho Darksiders uma merda. Eu acho uma merda esse jogo. O segundo é bom, o primeiro não. Porra, acho, cara, eu prefiro jogar Legacy of Kain Soul River do PlayStation 1. Soul River. É, esse Ninja Gaiden, não sei qual é. Não, é Bayonetta. O Razor's Edge. É a versão feita. Não, é feita para os fãs do 3. Entendi. Bayonetta eu boto na minha conta dos 10 jogos. Aqui não são exatamente 10, porra. Eu faço a conta assim, ó. Tem Smash. Tem 2 Mario. Tem o 101. Tem o Donkey Kong Tropical Freeze. O Toad. Tem... Wario. Se eu repetir, você perceber, me fala. Tem o Yoshi. Ainda não repetiu, não. Tem Pikmin. Pikmin 3, no caso. Uhum. É que eu tô notando enquanto eu falo. Smash 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem o Xenoblade X. É, Mario Maker. Mario Maker entra na conta? Claro. Pô, Mario Maker é sensacional. Splatoon. É, Bayonetta, próprio Bayonetta. 1 e 2, né? 1 e 2. Pode contar só o 2, porque vem junto. Só os 2. E, caralho, tinha alguma coisa agora. Ah, bom. Eu não gosto do jogo, tá? Mas Star Fox Zero. Nunca terminei o streaming. Star Fox Zero, pode entrar nessa conta. E se você quiser colocar na conta, tem o DK Returns também. Tem o antes do Tropical Freeze. Então aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jogos. Tá? Se tivesse mais da Platinum, não teria na lista também. É, bom, poderia ter saído umas coisas aí. Metroid, não saiu o Metroid, por exemplo, né? O videogame ficou sem Metroid. Igual o Saturno ficou sem Sonic, pra você ver. Mas peraí, não saiu aquele Federal, sei lá, das quantas? Caralho, pode ter saído. Provavelmente uma aposta. Metroid Wii U. É aquele onde o último chefão é a Samus? Ah, tem o Zero Mission, é verdade. Mas ele meio que é um joguinho curto, salvo engano. Não, Zero Mission não é. Pô, Zero Mission é antigo, né? Zero Mission é 2D. Metroid Federal. Ó, pra Wii U tem Metroid Zero Mission e o Trilogy. Ah, Metroid Prime Federation Force. Ah, ele é pra 3DS. É pra 3DS, isso. Ah, tá. Então pensei errado. Não saiu. Ah, ó, um importante que eu esqueci. Vão sair, né? O Zelda e saiu o Hyrule. Sim, pô, o Zelda musou. Comprei dia 1 que o Rictus ia me visitar. Rictus jogou umas 12 horas do jogo. E é isso que o save tem, 12 horas. O jogo saiu em 2014. Eu joguei um pouquinho também. Ah, é, você também jogou, né? É, então, basicamente são esses aí, sem 16, 17 jogos, quase 20, porra, bom número de jogo assim, jogo bom. Vou pensar, a vida útil inteira do Play 3, no tempo de vida dele, pô, ele deve ter, sei lá, 50 jogos bons em 5 anos. Beleza, esse aqui deve metade, mas é um videogame de uma empresa só, entendeu? E quando o videogame morre, porra, beleza, 20 jogos tá bom pra você jogar. Não, né? Você vai comprar ele já meio barato. Tudo bem que nem todos aqui são bons, mas enfim. E o que mais a gente tá falando aqui? Já sobre o anúncio do Shift, falar de Switch, posso dizer que foi de encontro com quase tudo que foi especulado. Não sei dizer se foi adquirir um tão já, uma vez que foi muito pouco foi revelado. Será que haverá um sistema online decente? Não, porra, óbvio que não, Nintendo. É Nintendo, né? Foi dito que os jogos serão algo semelhante com conquistas, mas essas conquistas poderão ser usadas como moedas para aquisição de DLCs, mais ou menos como as moedinhas do Uplay. E o console vai rodar jogos de plataformas legado como Nintendo, Super Nintendo 64 de maneira satisfatória? Ah, provavelmente, né? Mas isso para depois só. Enfim, são pequenas questões que podem fazer a diferença na avaliação do consumidor. E é isso, logo mais tem mais e foloda-se, muito bom. As pessoas ficam usando meus portão, eu acho foda. Eu vou lhe perguntar, já que você está aqui extraordinariamente no dia de hoje, qual a moral da história para esta semana? Moral da história para esta semana é o seguinte: quando acontecer no mundo algum fato que te parece muito ridículo, tipo, país tal falou que vai sair da União Europeia, impossível isso acontecer. O maluco laranja, que egocêntrico pra caralho, que só fala merda, nunca vai se eleger presidente. Parece uma bola de basquete da Spalding. Nunca vai acontecer, é impossível. O Leonardo DiCaprio nunca vai ganhar Oscar. Meu irmão, tudo que você não acredita, 2016 provou, é possível. Então, porra, acredite mais em você, seu verme insolente, e apenas faça isso, como disse Xia. Beleza? Xia não. Quem foi mesmo? Foi Xia Lebeuf. Então, como disse Xia, apenas faça isso, caralho. 2016 é o ano das suas consecuções. Pra fundo que tem mais 40 dias só, tá? Anda logo. Bota pra fuder. E pra quem acredita em matemática e horóscopo, 2017 número primo. Então vai saber, né, o que pode acontecer nessa porra. Vai dar uma zona do cacete. Sem falar que teremos um número recorde de emendadas de feriado desde 2008. Caralho, isso é muito funcionário público mesmo, cara. Sabe esse tipo de coisa? Eu não fazia ideia, cara. É porque chegou essa semana o calendário de folga do ano que vem e eu já estou fazendo planos! Caralho. Que pariu. Mas foda-se até os meus feriados, porque logo mais tem mais e pusão amanhã. Levantem-se da sua tumba. Ui. Diversão na vez. Meus amigos, vou dizer pra vocês que o Lapso tava comentando aqui antes do episódio, ele soltou uma bolinha. Não sei nem se antes do episódio ou durante a abertura, mas ele falou assim: só joguei no arcade. Aproveitar esse gancho pra dizer que a nossa desculpa de hoje para falar sobre um dos jogos mais clássicos que habitou o nosso videogame Mega Drive do coração é que a Tectoy está lançando um novo modelo de Mega Drive. Um modelo retrô, igual ao antigo. Igual ao antigo em aparência. Isso. Não tem nem HDMI e tal, retrozinho. Tem entrada pra cartucho. A única diferença é uma entrada pra cartãozinho SD, que aí você pode botar os joguinhos lá. E vem com 8 jogos na memória, que me decepcionou porque podia vir com 220, bem Tectoy style. Lógico. Por favor, Byron, me diga o que, que você acha sobre isso. Sobre esse aborto da Tectoy aí? Isso. cara, eu acho uma merda foda. Cara, eu acho a merda foda pelo simples, assim. Acho que ela perdeu uma oportunidade do caralho, porque ela fez uma campanha correta, criou um hype do cacete. Pô, eu entrava aqui no YouTube e só tinha sugestão lá. Milhões de negros fazendo vídeo sobre essa merda, especulando, falando, etc. E, cara, o problema, no geral, ela lançar um negócio em 2016 que é muito, muito inferior ao console original de 87, cara. Isso que me deixa meio bolado, porque, vamos colocar, hoje em dia, né, um negócio, porra, cara, só tem um negócio? RCA, o negócio só tem RCA, a parada não é compatível com nenhum acessório do Mega Drive, não é compatível com vários cartuchos originais do Mega Drive, porcaria só vem com controle de 3 botões, que, porra, é, pra mim é muito escroto, e lá nem falou que vai lançar o de 6. Já tá estudando a possibilidade de lançar o de 6, mas, tipo, pra mim não faz sentido não jogar esse junto. Mas você não pode usar o antigo? Pode. Mas se tu não tiver um antigo, já. Compra. Entendeu? Mercado Livre, deixa eu ver se eu comprei, eu pra usar aqui no Retron, eu comprei um da... essas marcas genéricas, nem tão genéricas assim. E, pô, tá de muito bom uso, cara. Jogando Mega Man, aquele Wheelie Wars. De boa. Mas se tu comprar... aquela... Resta saber isso também, né? Se o Mega Drive aí vai ter input lag. Não, o Retron é um lixo, galera. Vai me desculpar. Mas, não, enfim. Eu sei. Foi o pior gasto de dinheiro da minha vida. Fora a minha TV que eu vi. Não é nem 30 placas, porque ele é um ARM que tá... Não, cara, o primeiro fato dele ser bem escroto, o Retron, é que pode pegar todos aí. Eu conheço várias pessoas que tem, que é colecionadores e tal, e todos já quebraram. Tipo, os lotes de cartucho quebra. Os que sim, quebram, é passa a não ler mais. É muito frágil. Então, porra, é ridículo. Tá pagando caro pra um emulador que transforma o seu cartucho em ROM, que é assim que ele funciona, e que quebra rápido, entendeu? Então, ele não tem posta. Ele não funciona com aquele cartucho do Pier Solar, porque ele tem um sistema de proteção contra cópia que, porra, fodeu. Você não consegue optar no retorno. O Pier Solar. Eu não sei se esses outros cartuchos que têm sido lançados de jogos agora pra Mega, Super Nintendo... Até acho que cheguei a compartilhar um que era um beat'em up maneirinho pra Super Nintendo. Esses daí o pessoal tá fazendo uma proteção melhor... Porque, porra, cara, o cara tá lançando um produto agora totalmente vintage, assim, tipo, ele vai ter que ganhar dinheiro com aquilo, senão ele vai ter que... Nem o Pier Solar, foi pra depois pro computador, mas versão remasterizada toda depois. PS4, PS3, tava jogando no PS3. E você quer vender aquele produto que foi caro fazer. Cartucho hoje não é barato. Poucos lugares fazem, acho que você tem, compra tudo da China. Então você quer proteger aquilo pra não sair o marrom e nego sair jogando, não foda-se. Mas pelo menos o Retron, pra quem hoje em dia, meu mal, nem todo mundo tem TV de CRT e quer jogar uma coisa com o mínimo de qualidade. Pelo menos ele tem um HDMI. Agora, o novo Mega Drive da Nintendo, da Tectoy, desculpa, pô, usa só RCA e não tem entrada original do Mega Drive. Então você não consegue jogar em S-Video, você não consegue jogar em RGB, que é qualidade de 20 componente, o HDMI é a melhor qualidade que você pode jogar o Mega Drive. Você... Porra, tem um console muito, muito ruim, cara. E fora que as peças são, assim, vamos botar, similares, né? Uh-huh. Então, são inferiores. O System on a Chip, né? Similares. Vocês lembram que teve... Eu comprei aquele Dynavision 3, que já era... já era, assim, de 2008... era depois, até 2011, 2012, eu comprei esse Dynavision 3. Aí, quando eu fui abrir pra consertar o LED do Power, que tinha soltado o cabo, porra, soldagem vagabunda do caralho, eu vi que era um NES on a Chip. Era um sisteminha, assim, que cabia dentro de daquele Foston MP3, tá ligado? Caralho! Desse tamanho, assim, era ridículo. O slot de cartucho era maior do que a parada. Enfim, aí é um negócio de qualidade bem dúbia, que isso influi muito na qualidade de som, principalmente do Mega Drive, que só o original lá que tem um som bom. E na saída de vídeo, outra coisa, tudo indica também, cara, que eles estão fazendo essa porra lá fora na China. Pelo prazo que eles estão dando pra entregar o console, e isso tá se cheirando muito que eles estão. A empresa da China tá fazendo isso pra eles, entendeu? Live from your grave. Agora, nessa parte que você falou de HDMI, tem um pequeno problema. Eles não iam conseguir fazer uma saída HDMI com o processador 68000, na verdade, o equivalente que eles estariam usando de System on a Chip, né? Porque se você vai botar uma saída HDMI, alta definição, você vai precisar ter um filtro, porque senão você vai só esticar a imagem. Cara, ô Baeri, vai por mim. Você já consegue fazer isso com o Mega Drive original. Só fazer um modzinho bem tranquilo, tá? Pô, mas sem aplicar nenhum filtro ali pra deixar a imagem mais tranquila, pra... Não. Se você bota a saída digital... Você bota aquela saída na TV de alta definição, os pixels não vão ter o bleeding, vai ficar uma merda. A imagem não precisamos entrar num detalhe tão violento. A gente já saiu detonando. Eu acho que a ideia é assim. Mega Drive foi um videogame que marcou muito a nossa infância. O Pyron, ele é um cara que se masturba até hoje lembrando de bons momentos com o Mega Drive. Porque viver... lembrar é reviver, né, pai? Então, eu acho que com esse relançamento da Tectoy, a gente... O papo do Mega Drive tá muito em voga. E a gente tava discutindo outro dia. Porra, Mega Drive é irado, né? Altos joguinhos e tal. Porra! Altered Beast! Altered Beast era um jogo do caralho que tinha no Mega Drive. Só esse negócio do Mega Drive aí, peraí, cala a boca aí. No fim das contas, o problema maior é preço muito caro, hardware inferior e lançamento muito tardio. Você vai vender um negócio por R$380, só vai sair em junho do ano que vem, tem 8 meses até lá. Pode ser que a economia tenha entrado em colapso, pode ser que... Caralho, acho uma viajada. Eu não acho. Eu acho que tem nada a ver. Eu acho que tem. Eu acho que tem a ver. Daqui a 8 meses, você falou que o negócio vai custar R$380 com peça de componente de hardware, sendo que você não vai saber o que vai acontecer daqui até lá? Você acha que é viagem? Acho. Quanto que é a taxa de inflação no Brasil? Juros. Esse ano tá fechando até agora em 8%. Então, aí pra daqui a 8 meses você falou, vou colocar esse preço aqui, R$380. E aí, se você for colocar na época lá pra vender, o preço pode não ser esse, mas... Sinceramente. Sarney voltou, cara. Isso, voltou. Futuro é Satanás pertence. Futuro é, o futuro é Satanás pertence. Satanês. E o principal, né? O número de jogos que tá vindo nesse HD, pequeno. O Master System que eles vendem hoje em dia, na Casa e Vídeo, você paga R$200. Vem com 128 jogos, entendeu? Aquele Mega Drivezinho PSP que eles fizeram há alguns anos, vinha com mais jogos do que isso também, se não me engano. Aquele de 128 vem com lotaria também, muito errada. Vem com as paradas meio pense bem junto com os jogos normais e tal. Tá, beleza, mas é igual quando a Net te vende um pacote de canais e fala que tem canal de música. Isso é uma safadeza. Você pode argumentar na ética da coisa, não, mas... Eu acho que o equivalente seria a Net vender um pacote de canais e virar pra você e falar... Mas tem um USB aí que toca arquivo, pronto. Não, no caso desse Mega Drive que era o pininho, eu não lembro nem o nome dele. MD. MD, né? MD alguma coisa, MD. Ele tinha um slot SD que você podia botar mais ROMs. E isso não era um feature que era anunciado. Era assim, a Tectoy lançou essa parada que era da China, galera já conhecia fora no mundo e sabia que dava pra fazer isso. E vinha com 20 jogos só, nem vinha com mais. É, mas tipo, você conseguia botar seus ROMs. Esse Mega Drive que eles vão lançar, eles já afirmaram, não, olha só, você pode botar ROM ali, mas você tem que estar na legalidade, você tem que ter o jogo, tem que ter não sei o quê. Claro que eles têm esse problema, né? Oi? Isso aí é lavar as mãos, né? Justamente. Estão sendo Pôncio Pilatos e falando, ó, galera, a gente tá fazendo pela lei aqui, agora o problema é de vocês. E pior que acho que vinha Pulseman nesse MD Play. Acho que não, hein? Tá legal, acho, hein? Vinham umas coisas maneiras. Mas é isso. E um desses caras que vem é o nosso Fera Alterada. Besta modificada. Capeta transmorfizado. A crônica do rei das bestas. Diabo antropomorfizado. Eu lembro quando eu joguei pela primeira vez Altered Beast na casa de um amigo meu. Era meu vizinho, morava no 304. Mora até hoje, né? Pelo menos a família dele continua lá. E cara, foi sentar na frente do Mega Drive lá. Depois da gente ter jogado Master um tempo, ele falou, porra, tô com videogame novo, Mega Drive. Botou Altered Beast, entrou aquela tela. Maluco, que era aquilo? Que transformações eram aquelas? Parava no meio da parada. O cara se transformava num lobo. Um lobo guará, né, cara? Life from your play. O lance, na verdade, o impacto do Altered Beast é que... Principalmente pra gente aqui, né? Porque só aqui que vem com o console, aqui nos Estados Unidos, no Japão, na verdade, vinha cru. Era que você... Não, na Europa também chegou a vir. Não, sim, vim roubando. Mas o original, na verdade, quando ele lançou, não vinha com nada. E o impacto mesmo é que, no meu caso, cara, que eu ia no arcade, jogava aquela merda no arcade, e você comprou o Mega Drive, você tinha um porte que era praticamente idêntico, cara, na época. Não, mas é sério mesmo? Muito... Você encontrava com facilidade arcade de Altered Beast aqui no Brasil? Na Baixada tinha. Cara, eu não joguei o Altered Beast na Baixada, mas joguei, que eu te falei, já falei isso mais de uma vez, no meu recanto do lazer, que era o Barra Shopping na época, né? O Barra Shopping tinha um flip de 3 andares, e tem tudo que era máquina original lá. Ele ainda está lá, ele só se transformou em uma outra coisa muito patética e lamentável. E perdeu os andares. Perdeu os andares, que você tem que ter vertical agora pra colocar o navio pirata, né, que ele tem lá. Mas tá lá ainda. Que sacanagem. Do lado do McDonald's e do Burger King. É o que o Burger King Eu lembro que encontrava. Não, aqui no, lá, no, lá em Caxias, no mercado municipal, eu lembro de ter visto. É, mas ele era meio que assim... Madureira. Não tem tudo de Madureira, tinha... Shopping entendeu? Tem tudo em Madureira. Porra, cara, tinha tudo mesmo lá, né, cara? Em Belo Horizonte nunca teve, não lembro de ter visto, mas em Brasília eu vi em três lugares diferentes. Ou seja, até que não era tão disso, não. Golden Axe era bem mais fácil de achar. Golden Axe era. No fliperama que tinha lá perto da casa do meu pai, na rua Dias da Cruz, só tinha streetzão bolado. E é porque é uma época também. Bem depois do Street, cara. É, antes do Street chegar. Muito depois de outra... Dias da Cruz, que é o cura. Tinha que pegar o Ilapso 76 pra ir. E a rua é grande lá. A rua Dias da Cruz? Meu pai morava ali perto. Ah, ali perto. Não, porque a rua em si é enorme. A rua é uma instituição do Rio de Janeiro, cara. Não, lá em Caxias tinha também... É tipo a avenida principal do Meier, quase. Isso, é isso aí. E vários outros bairros. Água Santa e Cacete Aquário. É sinistro lá. Holy Water! Lá em Caxias tinha também um lugar chamado Zonação, que era um lugar de fliperama, que tinha o Mistara e tinha uma porrada de coisa. Caralho. E que depois virou tipo uma loja do Flamengo. Uma loja deprimente, cara. Pois. Zonação? Zonação. Tipo, Zona Ação, tá ligado? O logo era muito maneiro, porque era Z-O-N em branco, aí tinha um A grandão no meio, assim, numa letra, tipo, vermelho, e o São, acho que também vermelho também, sei lá. E era Zonação. O nego falava que era o Come Moeda da garotada. Que era só fliperama de beat'em up, sabe qual é? Como uma pessoa que nunca viu o fliperama do Altered Beast, eu queria entender se o nível da dificuldade do fliperama, ele era muito maior do que o do videogame. Que é uma coisa natural. Eu achava no videogame bem difícil. Cara, eu acho que no fliperama, você tendo o dinheiro, ele era até mais fácil, né? Porque você não tomava o game over do Satã. Mas quem é que tinha dinheiro, amigo, naquela época? Eu tô conjecturando no sentido de... Não sei, quanto é que era uma ficha? E quantas fichas você precisava? Se você tivesse uma ficha por fase, somente deu 1,50. 94. O jogo já era velho. Tudo bem. Aí com 1,50 você comprava... Pô, 1,50 e 94 é uma fortuna, né? 98, então. Você tava com 1,50. Comprava 5 fichas. Uma pra cada fase. Terminava o jogo. Tudo bem que na última fase você ia precisar de mais, talvez, né? Mas... Mas no Mega Drive, ou você zera com a uma ficha, ou você não zera, né? Não tem continuidade. No Mega Drive tem um macete que você aumenta a vida e... Continua. Não sabia disso não, como é que é? Na tela de... Já... Isso. Vamos lá. Na tela de logo ali. Hora do hashtag desabafo do Ninjinho. Momento desabafo. Peraí, pensa uma vinheta pra isso. Vai ser... Tem que ser alguma tela de game over, de alguma coisa. Momento desabafo. Eu fui um grande amante do Mega Drive, um dos videogames que eu mais gostei, mas tive um Mega Drive tardiamente. Tanto é que o meu modelo de Mega Drive veio com o Sonic 2 junto, uma coisa assim. E eu sinto... Joguei muito Altered Beast no videogame que tentou substituir o Mega Drive no Brasil, que era o Master System. E o Altered Beast Master System é muito bizarro. Porque quando eu fui jogar no Mega Drive, eu falei, caralho, que jogo mega sinistro revolucionário! Vocês jogaram no Master System também? Joguei. Meu primo tinha aquele Master System NX, sabe qual é? O Compact. O pequenininho? É. Ele teve o foda daquela porra daquela videogame que a Tectoy fez era o seguinte: ele tinha de rádio frequência? Era, tinha um modelo menino e um modelo menina. Então você comprava um videogame azul ou rosa, sabe qual é? E numa época, anos 90, em que a homofobia era muito superior ao que tem hoje em dia, se você comprasse o rosa, você era um boiolinha. Só que o rosa vinha com um jogo muito melhor, que era o da Mônica. O azul vinha com o do Sonic, que na moral, é muito bom o jogo, mas. Cara, já joguei pra caralho. O rosa não vinha com os dois jogos na memória, não? Eu lembro de ter jogado Sonic com a minha prima. Não, com certeza não. Porque era uma. Não, com certeza não. Era um jogo só. Era um jogo só. Talvez viessem dois jogos na memória e talvez o azul viesse com Sonic e Alex Kidd, sabe qual é? Pode ser uma coisa dessa. Mas o rosa tinha Mônica. O que é parada bizarra, né? Porque, tipo, Mônica é coisa de menina, sabe qual é? Por quê? Não entendi a lógica. Mas era esse. Tinha o modelo azul e o modelo rosa. Podia ser uma parada, tipo, mais menos. Tipo, podia ter um modelo verde e um modelo vermelho, sabe qual é? Mas não, é o azul e o rosa. Eu acho que o mais gritante do Master System era as cores. No, porque gritante todo ruim, mundo... você fala? Cara, todo mundo do Altered... Os caras do Altered Beast, eles usavam rosa. Os zumbis vestiam rosa. O chão era meio rosa. Vai ver foi o Danilo Dias que fez, né, Daltonia? Você sabe qual é o esquema do Master System? Qual é o truque dele? Eu joguei primeiro do Master que do Mega, porque saiu primeiro, não tem jeito, né? Eu já tinha jogado arcade na época. E quando eu vi no Master, eu fiquei impressionado, porque tem voz, né, primeira coisa, e os bonecos são gigantões. O lance do jogo, o jogo é muito trucado, não sei se você lembra disso, o jogo é ele travadaço. Vou jogar agora, é porque... de Master. Isso. Porque em vez de ele usar, na verdade, sprite pra fazer o tamanho daquele boneco gigante lá, ele usa o background, entendeu? O background animado. É do seu personagem, é um background que tá sendo animado o tempo inteiro. Sério mesmo? É a mesma coisa. É, porque pra ter fazer daquele tamanho, entendeu? Fica mudando o tie, então por isso que ele é tão, vamos dizer assim, escroto, assim, vamos dizer... Peraí, me explica de novo isso aí, como se eu tivesse 5 anos. Então... o que o jogo no Master, ele é travadaço e a animação dele é toda chope, estranha. É, tô vendo aqui agora. Em vez de usar sprites pra fazer os personagens, ele usa o background. É um layer de background que vai sendo atualizado o tempo inteiro. Ah, entendi. Pros personagens, isso. Os personagens. Não, aí, Fernandão. Não, dá pra um player, eu acho. Não, os personagens que eu falo, os inimigos. Quer ver outro... Quer ver outro jogo? Caraca, olha só. Não, moleque. O porco no Master System é o chauvinista do Cascão, cara. Caraca, cara. Eu ia ficar com pena. Eu não ia conseguir bater no porquinho, não, cara. Caraca, o porquinho mó bonitinho, cara. Pô, mas ele já usava aquela técnica de você botar vários sprites pra fazer um mesmo personagem. É, acho que o Nintendinho usava essa técnica também. É, se não me engano, o Mario usava mais de um sprite pro personagem. Eu sei, Baiara, mas não importa. Era o tamanho que tá falando. Destrói a. Mesmo botando. Todo jogo, na verdade, o Baiara que você tá vendo, o retrô não jogo hoje em dia. Você usava vários sprites pra fazer um sprite. A gente chama de meta sprite, entendeu? Na verdade, um personagem que você viu num jogo é um meta sprite, não um sprite só. A galera se confunde. Só que é o seguinte, tem limitação de sprite por linha e quantidade de sprite na tela. Se fosse fazer um sprite naquele tamanho... Ia dar aquele flicker em todo. Ia dar um flicker desgraçado, o jogo ia ficar uma bosta. Então, o que eles fazem? Eles usam o background, que não dá pra ver de flicker, né, e atualiza o tempo inteiro os tiles, então faz a ilusão de fazer um sprite grande. Outros jogos de Master fazem isso, o Mortal Kombat, por exemplo, os personagens são grandão, mas é tudo background também. Caraca. Ó, entendeu? Vou dizer uma parada. O lobinho no Altered Beast, do Master System, dá Hadouken. Quando ele joga aquela bola, ele faz Hadouken. Faz um... O do arcade é assim. Ah! Do Mega, quando você... Então do Mega que é errado. Do Mega que é errado. O do Mega é da Tag Robocop, da Tag Shot. Não, ele dá um socão, é isso mesmo. Isso. O do arcade é um Hadouken e o aquele do... Aquele avanço também, no Mega é um chute. Ele joga, vai pra frente, no arcade é uma voadora. É um chutão. É. Porra. Mas a gente tem que falar que é o seguinte, o do Mega, ele tem praticamente... Ele tem toda a arte do arcade. Pô, então eles tiveram que cortar alguns quadros, porque tem a diferença que o do arcade é um ROM gigante, do Mega Drive é um cartucho de 4 megabits. Claro. 4 megabits. Até a versão do Mega não tem o final também. É um... Então os caras... Não tem final? Cara... O final do arcade não. Não, é... Tem um final, Mega... não o final. É... Gente, eu justamente ia falar que esse jogo não tem... Tem um final muito escroto, eu só vi o final do Mega Drive, só vi o final do arcade agora quando vocês falam, vai. Isso, cara. Isso. O jogo, cara, olha só, o de Master, você vira lobo muito mais rápido, hein? Sim. Não, o de Master, pelo também, que eu tô vendo aqui, já bota aqui uns inimigos que tinham, acho que só na segunda fase, né? Tem o zumbizão From Hell. Zumbizão que soca, né? Isso. E dá os murros pra cima e pra baixo. Ah, e o lobão no Master, ele dá o Tiger Knee, na real, tá claro? Não é uma voadora, mas é uma ajoelhada muito sinistra. E o de Mega, ele dá tipo um avanço, ele dá um... Eu viro uma bola de energia. É, ele dá um dash, né? Na hora que você, não tem como você pausar pra ver ele dentro da ondinha de energia, ele tá tipo dando um dash. É a mesma animação, é o mesmo quadro do pulo, na verdade. Sim. É, então, cara... Um cartucho de 4 megabits, cara, compactaram de céu extremo pra poder fazer o porte possível, né? Então, pô, não tem como comparar. E se tu olhar lado a lado, várias coisas... É praticamente idêntico, e no Mega tem uma coisa que não tem no arcade, que é a Parallax. Uhum. É a tela de trás se mover, né? Isso. No arcade é tudo chapado, é tudo parado. Tem mais de um nível no Mega Drive, né? De profundidade do cenário. Cara, maneiro que o de Master System, eles deram uma solução muito boa pros chefes, né, cara? Que é a tela do chefe não tem cenário. É você, o chefe, uma tela preta, sacou? Tipo, tem só o que importa. É porque é o seguinte, aí que acontece. Porque o chefe era cenário, o cara era cenário. Era cenário, é. Aí então aí fudia muito se botasse cenário. Aí, não, fora que, por exemplo, aí o primeiro chefe, ele taca cabeças. Aí o segundo chefe. Qual é o segundo chefe? É o do olhão. É o do olho. Taca, do olhão. Taca olhos em você. Ele sempre tá com parte do corpo. É, cara, a explosão do Master System parece o Tomate No. 9, mas tirando isso. eu não lembrava mais como é que era. Eu joguei hoje de manhã de arcade. Cara, mas na época pode. Na época isso que tá sensacional. Agora, em termos de jogabilidade, na segunda fase ele usa um biquíni, mas tudo bem. É, porque o peito dele tá verde, tá ligado? Então assim, não é uma camisa, é um biquíni. Ele tá realmente usando um biquíni ou um maiô. É, a paleta do Márcio é bem limitada, né? Podia fazer coisa melhor, mas os caras deram uma cagadinha. Aí tem aquele inimigozinho do Golden Axe, que é aquele pato com rabo que você. O Chicken Leg. O Chicken Leg, ele é um chauvinista de novo. Cara, tô com muita pena, mas. Então, e é maneiro que, na verdade, o Chicken Leg saiu do Altered Beast, né? Sim. Não saiu do Golden Axe. É, sim, começa no Altered Beast, né? O Altered Beast é mais antigo, é um ano mais velho, né? Isso. O Golden Axe 89. É do mesmo criador do Golden Axe, só que o cara queria fazer um RPG, a SEGA, não, tu fez arcade, mas. Maneira, a gente quer que tu faça outra aqui de maneira aí, meu irmão. É porque a SEGA também lançava tudo pra fliperama, né? Então eles queriam fazer máquina coin-op, né? E RPG coin-op, né? Sei lá, Até então era bem, não funcionava direito. Aí o cara acharam, não, faz essa porra aí, meu irmão. E ele fez. Cara, agora sim. Em todo caso, pro Master saiu RPG, né? Que é RPG? De Golden Axe, fala. Golden Axe, Golden Axe Warrior, aí já é um RPG, né? Isso. Joga o Flex Battle. Olha, eu vou jogar o de Nintendinho agora, que eu não joguei ainda. Vou jogar ele agora. E vou dar um veredito sobre qual das quatro versões é melhor. Mas a história do Altered Beast é você é um guerreiro que tava morto e foi ressuscitado por Zeus. Assim, segundo a SEGA, você é um centurião. Mesmo que o jogo seja na Grécia Antiga, você é um centurião. Ou seja, você é romano. Você é um filho da puta. Então você está pagando um débito com a sociedade grega, sacou? Zeus te tirou da tumba depois de você matar gregos bondosos, que você é um romano babaca. Aquele você filho da puta é Zeus? Sim. Aquele você cara que fala... vai salvar Atena. Rise from the Grace? Rise from the Grace. Isso. Te ressuscita, graça. Não é Zeus? Caralho, exatamente. Ele parece muito vilão, moleque. Ué, mas ele pode ser o vilão. No God of War ele é o vilão. Essa é a magia do... Não, o negócio é meio Esquadrão Suicida, sacou? No arcade ele parece muito mais bonzinho. É porque Zeus te tira da tumba pra você ir lá salvar Atena e pagar o débito que você tem com a sociedade grega por você ser um romano babaca. Caralho, que metaplot bizarro. Não é? Pra mim, o pai da mulherzinha falou, levanta e anda, Lázaro. Aí tu sai lá, caralho. Você é Zeus, né? Tem ali esquemas com Deus, né? Tá ali. Mas qual que é a ideia do carequinha aí? O Nef, ele é um stand-in pro Hades, creio eu. Ah, tá. Porque, tipo, eu ficava meio bolado com isso. O cara até a última fase, é assim, pra confirmar a mistureba, a última fase é Diz. Tipo, aquela cidade do inferno da Divina Comédia, sacou? Aham, sei. Então é só aquela mistureba bonita. Ou seja, você tá enfrentando Hades. Pra todos os méritos, você tá dando porrada no Hades, em várias formas. O de Mega Drive... Atena porque sim. O de Mega Drive tinha dois jogadores, não, né? Só tinha. Tinha, não lembro. Caralho, as atrativas... Atena tem uma cutscene aqui do arcade que eu tava vendo que ela tá crucificada, maluco. Sim. Na versão europeia tira essa cena. Porra. Então, cara, vamos falar que nessa época que esse arcade foi lançado, na boa, cara, explodia a cabeça. Então, quem jogou mais ou menos na época, o gráfico dessa porra aí era muito foda. Ainda mais o do arcade, que quando você destrói os zumbis, dá tipo um isqueiro no pedaço do cara na tela, entendeu? Isso. E, porra, cara, os inimigos, tela inteira, né? Um jogo de, entre aspas, de beat'em up, de ação, naquela época não tinha nada parecido. O som dessa porra é muito foda, as vozes são muito maneiras. Pô, tinha aquelas apresentações que o Neil Barry falou aí, quer dizer, o Daigo falou, entre as fases, que mostra mais ou menos que o progresso. Né, que tá acontecendo lá com a Atena, que era muito legal. As fases têm um climinha bem pássaro, maneiro. O cara pega ela com a mão. As fases têm um climinha bem maneiro, assim. Acho bem maneiro. Tipo, pô, tu começa lá, entre aspas, no cemitério, depois vai pra um pântano. Pô, tem a parte da caverna que é bem legal, que você vira o ursinho de pelúcia. Aí, eu tô vendo a jogabilidade desse urso, é foda pra caralho. Ele transforma inimigo em pedra, depois vira uma bola e quebra o cara. É o que a gente chamava de urroscão. Não, mas calma aí, chegaremos lá. E as transformações, cara, quando você se transforma, aquela porra daquela da tela, aquele grito lá do lobo lá, é muito foda até hoje, entendeu? Só que o único escroto que eu acho na versão do arcade é que a única transformação que é completa é a do lobo, dos outros são meio fake, assim. É só transforma e pronto. Sim, é muito escroto, mas é porque... Eu não sei por que exatamente eles fizeram isso, mas... Quando você se transforma no lobo na primeira fase, quando você está jogando no arcade, você tem uns 15 frames de transformação. Tipo o Michael Jackson no Moonwalker lá no isso! No... Quando você se transforma nos outros bichos das outras fases, você tem 2 frames. 2. É. Fica só o rosto humano e o rosto do animal. É porque o lobo isso, é o primeiro, né, cara? O que causa impacto, né? Depois já te ganhou, pô. Te ganhou, beleza. Vambora. Te ganhou no paparico. É, tipo paparico. É. Caralho, quis te dar um contrato e me apaixonei. Lembrei disso agora. Lembrou, né? Ficou deprimido agora, João. Mas vamos lá. Meus amigos, uma das coisas que mais me surpreendeu em Altered Beast quando eu era pequeno e me surpreende até hoje é como ele faz bem a troca de jogabilidade por fase. Ele tem uma mecânica básica que permeia todas as fases do jogo, que é: você é um homem marombado que tem que chutar cachorros até conseguir a tua bomba e virar o mega monstrão. Caralho! O nome do jogo... monstro sai da jaula. Vem monstro! Isso. É o nome mesmo. Mutante! Mutante, ok. Você começa lá um Léo Stronda, um frango, né? Exatamente. E aí você builda. Tu começa aradinha sai da jaula. Blusinha sem manga, né? Blusinha sem manga. É, tu já começa aquele garoto Zona Sul, sabe qual é? Fica na praia, não sei o que, babá. Mas aí tu não é monstro ainda, tu é frango. No mundo da academia, tu é frango. Deu um bicão no cachorro, aí faz que nem o Bambam, arranca a camisa aí, assim. Isso, aí tu chuta mendigo. Tu chuta mendigo. Tu chuta mendigo e chuta cachorro, até que tu vai começando a ficar marrom. Agora eu sou maromba. Beleza, aí agora eu sou, porra, garoto jiu-jiteiro. Aí jiu-jiteiro, tu chuta mais mendigo, chuta mais cachorro, mais bomba. Até que uma hora sai da jaula o monstro e brrr. E aí, em cada fase, você vira um monstro diferente, e cada monstro tem uma jogabilidade diferente. É muito comum você jogar e ter a sua fase preferida, porque você tem um monstro que você mais gostava de jogar. A minha, particularmente, é a segunda, que tem o dragão. Dragão. Dragão mega overpower, apelado, o boss dele no Mega Drive. Era muito fácil de matar com o dragão, chegava num canto e ficava de blanca mode. Então tu colava na cara dele e dava choque. Exatamente. É isso aí. E tem uma coisa a pegar, que tu vai, não deve saber que tu vai se amarrar então quando tu for jogar aí do Mega. E... Tem um macete, você pode escolher a transformação que você quer em cada fase. Sim. Quer dizer, tu pode jogar o jogo inteiro com o dragão, que é ridiculamente fácil. O último chefão com dragão é imbecil. É, como é. Acho que é AB start ou AB esquerda start. É bem fácil. Não, esquerda, baixo, C start. É, depois a gente passa pra você. Mas, cara, é da outra vida o jogo. Tu zoou o jogo todo. Não é engraçado. Você caga no jogo, então. É. Mas me fala, Pyron, qual era o seu bichão favorito? O bichão favorito é o tigre, cara. Eu acho que o tigre era o que menos gostava. Puta que pariu. Pô, a animação dele, a pose dele, a animação dele dando uma porrada e a parada que ele vai pra cima e pra baixo, é bem legal. Moleque, e não é o melhor, criança... mas é o mais maneiro. Agora é uma criança muito estranha. Tu tá na roda do colégio, entendeu? Todos os seus amigos ali abrindo a lancheira pra comer. Opa, minha mãe me deu água hoje. Aí o outro, minha mãe me deu Coca-Cola. Se fudeu, E aí começa a falar de Altered Beast. Aí você vira pro teu amigo com a lancheira e fala assim... Porra, eu me amarro muito no tigre porque a animação dele é muito foda. Acho que nesse momento... Achava maneirão. Eu acho o conjunto, eu acho que a fase mais maneira também é a dele, que ela faz o castelo, mais difícil, assim... É do templo, e... né? Você enfrentou... É, então... É. E é muito maneiro. Tem uma parada maneira aqui no fundo dessa fase, é a estátua de um homem rinoceronte, cara. Ele é um dos chefes. É o último chefe, porra. Ah, porra. O Shadow embolado contigo. É o Rocksteady. É o Rocksteady ou é o outro? Rocksteady. É o Rocksteady que tem que entrar no final. Cara, mas cara, pra mim, essa fase ela era difícil por causa dos poderes idiotas do lobo, do tigre. O tigre era um ponto pior. Ah, o tigre da Tiger Shot e o Tiger Uppercut, cara. O que você tá achando de idiota? É o Sagat. O lobo, ele dava o dash pra frente que matava tudo e você ficava meio mortal enquanto tava dando esse dash pra frente. Vulnerável, sim. O tigre também. E você ficava de um lado pro outro. O tigre faz isso pra cima e pra baixo. Então vem o inimigo da sua frente, você não pode dar um dash pra cima do inimigo. Você tem que esperar o inimigo tá bem pertinho e dar um dash pra cima e dar um dash pra baixo. Peraí, Zé Ruela, pô, já tá na quarta fase, pô. Já aprendeu a jogar, pô. É isso que eu tô falando. mais difícil mesmo. A quarta fase... Mas pela jogabilidade mais complexa do bicho. Okay. Então, mas essa fase aí, jogar agora, vai vir um monte de demônio com martelo que vem pra você. Os martelinhos, os caras que sobem, os caras que descem ali. É, isso aí tu se fode. Então o que acontece? Pô, pra bater pra frente, pega aí, solta tipo o Tiger do Sagat, entendeu? Tu joga a bola nos caras, se vier em cima, você dá o dash pra cima. E o chefe da fase, ele fica voando. Então, é vertical. Então é muito mais útil o negócio pra cima, entendeu? Só você não vai jogar que nem um Lua, vai jogar que nem um Tite, tem que jogar com um cara, pô, é tranquilo. É, você tem 5 bonecos pra jogar, basicamente. Exatamente. Tem que aprender direito. Eu tô vendo então agora aqui, choro, de novo. Nem tem tanto bicho que vem de cima, tem mais do que o normal, óbvio, mas nem tem. Aliás, tem uma coisa que eu achava da hora jogar com o Tigre, é que quando você joga ele como segundo player, o Tigre fica vermelho, tá ligado? É bem mais legal do que o amarelo normal. Paleta de cor superior. É. Eu queria gastar um minuto aqui pra gente falar do nosso amigo Urso Pimpão. O urso, eu achava ele o cara mais complicado, assim, de jogar. Porque a bolinha não te deixava invulnerável. Eu nunca entendi isso. Porque, assim, tudo bem, a gente tá num mundo mágico em que você vira setas da morte com dash, em que você dá Hadouken, que você vira o Blanca Voador. Tudo bem, eu entendo. Agora, quando você vira o urso, um dos seus poderes é fazer uma bolha de meleca no nariz que petrifica os seus inimigos. Eu tô errado? Não, é isso mesmo. Na verdade, no arcade era um bafo. É, ele berra. Não, no arcade é melequinha também. Não, um berro, cara, é gritando. Não que ursos façam isso, mas enfim. Já viu um urso? Não, mas ele não berra, cara. Sabe qual é a magia, Daigo? Se você estiver sozinho com um urso e o urso der um berro na tua cara, você vai ficar petrificado, garanto. Lógico, é exatamente isso. É a ferocidade do urso que petrifica o inimigo. Você tem razão, eu agora mudou totalmente minha... Mas o do Mega Drive não tem desculpa, não. Mas é igual, pô. Não, o Mega Drive é meleca do nariz. Não, pô, mesma coisa. Nem tem pixel pra isso, cara. Sai daí. Olha, é mesmo. Nem tem pixel pra teu nariz turco. Caraca, a sua criatividade como criança era muito errada. Cara, demais, cara. O errado do urso, na verdade, é o segundo player, que ele fica azul, cara. É um negócio urso muito azul. Curto. Opa, um urso azul? É o Big Bear. Cara, não, mas que o inimigo Big Bear, do urso... O urso da Casa Azul. Caralho, para tudo. Boa referência. Ah, não, aquele inimigo valia. O tigre, aqui nas cutscenes, ele tá enfrentando, não é um rinoceronte, é um... É um unicórnio. Unicórnio bípede, o inimigo não tem nada a ver com isso. É um dos últimos inimigos. Na próxima fase você enfrenta. Não, cara, que isso. Cara, eu acabei de ver o long play aqui. Nossa senhora, é. Padrão esperaços. O unicórnio bípede é o cara que dá as voadorinhas. Um inimigo chato. É, cara, a última fase. Ah, tá. É inimigo gordozinho, não é inimigo final. Aí tem o porco das tonfas. Cara, o porco da estonfa, amigo. Isso é que é criatividade. Vocês estão falando... Não, amigo, parabéns. A gente não tem nada nos dias de hoje que se assemelhe a um porco da estonfa. Porém, não, e ele ataca só girando as tomitinas. E parece que o Neff aqui na cutscene do final, ele tem mais 4 amigos ou irmãos ou sei lá. Então, são os Neffs que você enfrenta durante a fase. É, cada fase é um, pô. Ah, então, não era o mesmo? Não. Pra mim, não, você sempre dava pra... Tá, no Mega isso gêmeos. É errado. No Mega, isso é errado. No Mega, todo mundo parece com a mesma cor do mesmo jeito. Então, acho que é tudo o mesmo cara. No arcade, cada fase tem um, entendeu? Caramba. Pra mim era o mesmo fera sempre. Não, tanto que no final do arcade aparece uma das fotos que aparece, uma das gramaturas que aparece. Aparece todos eles. São os 5, é. Aí você pode, se quem quiser aí, eu fiz um hack que corrige isso. Cada um aí, é igual do arcade. Pyro. Olha aí, hein? Inclusive cara. Tem as vozes do arcade também. Olha, cara. As vozes do arcade com os caras que era do arcade, entendeu? Pô, mas isso aí tá disponibilizado pra galera baixar? Tá, funciona no Mega Drive da Tectoy? Não, vai funcionar aí, porque é ROM. É, talvez funcione. É só tu queimar o teu PROM aí e fizer um... Não, é... ele tem entrada SD. Não, mas pro Mega Drive atual, pô. Pro Mega Drive da Tectoy. 30 anos atrás, Tu foda um pai essa porra no cartucho dá? Ah, no cartucho acho que não deve dar, não. Quer dizer, eu não sei que tecnologia o cara vai ter hoje em dia pra queimar um EEPROM de Mega Drive, fazer em casa. Talvez ele consiga um... Ah, fazer repro, na verdade? Fazer um, é, fazer um rap aí, talvez dê, né? Tem gente vendendo aí, mas já que na internet ganhou dinheiro, filho da puta. Estão vendendo teu rap? Tu não coloca uma mensagem, não, de fãs para fãs? Se você pagou para... Ah, cara... Eu quase comprei um ROM lá, tipo, um cartucho reprogramado com aquele Contra de Rage Corps e Mega Drive, porque eu não achava o original. Aí eu olhei esse e falei, pô, esse aqui parece ser maneiro. Aí eu vi lá reprogramado. Ah, é a mesma coisa que eu pagar pela ROM, mas... Não sei, cara, não sei. Mas enfim, aí vai de cada um. Até onde o sonho distingue da realidade, Killer Asa? Bonito isso, né, cara? Eu não vejo bem a aplicação nesse contexto. Mas eu achei muito... Eu acho meio bobeira, cara, porque você não comprar por causa disso. Porque, vamos botar, que nem tem jogos que só saíram no Japão. E hoje você consegue uma tradução nesse jogo. Você, pô, só um colecionador, um cara que gosta de cartucho. Você, o cara copia e pronto, o jogo traduzido, faz toda a arte bonitinho e você joga no seu console real sem problemas, entendeu? Eu acho justo, cara. Hoje em dia tu não tá ferindo ninguém, porque esses jogos não são mais vendidos, entendeu? E você tem algo que é útil pra você. Isso. Então, não acho errado, não. Agora, desculpe o transtorno, mas preciso falar da Clarice. Quer dizer, do final. O final do jogo no Mega Drive foi uma frustração por anos da minha vida. E vocês estão me dizendo que não tinha final, basicamente, no Mega Drive, que o do arcade era um final boladaço. Cara, do arcade é um final tão foda que você vê que tudo aquilo é um... Pô, o PH, no arcade os caras bebem cerveja no final. Bebe cerveja. Aí, tu, porra. Fica felizão lá, cara. Porra, a Atena é ruiva, cara. Porra, Atena é ruiva, né? Ela usou peruca loura pra filmar o filme. Não, é porque caraca, cara. A pegadinha do arcade é que nem o jogo da série nessa época, que o nego vê que é ator, parece o nego tirando a máscara do Luba, tipo, com o um ator real bebendo cerveja assim e tal. É, tipo, é tipo a roupa, filme assim. do Ray Harryhausen, tá ligado? Que tem aquelas miniaturas e tal. É. O final do Mega Drive, ele é apenas uma foto do Lobo Saradão, Bambam, junto com a mulherzinha, que eu não sabia que era até na primeira mulherzinha. A mulherzinha. Ele dando um olhar 43, tipo assim, vai rolar um adultério. Antes de eu voltar pra Copa, eu vou te pegar. Se não me engano, tipo assim, hoje é dia de maldade. É um trem que tá na forma de lobo com a Atena e os Zeus, que aparece na bola de cristal. Tem no arcade. Essa tela tem no arcade. Só que o que tem depois no arcade, que seria os créditos, que tem essas imagenzinhas, não tem no Mega Drive. No final do Mega Drive você encontra a pomba sai, né? A pomba vira Atena, aparecem só os dois meio que sei lá, um do lado do outro, sem os Zeus ainda, e acabou o jogo, né? Acho que é isso. Na verdade. E não tem o frame do dragão lutando, o urso lutando, o tigre lutando. É, não tem as imagens de cada um dos seus bichos, digamos assim. Imagens de dois. É capado. Por causa de memória, né? Por causa de sacanagem, Felipe. É. Tem uma imagem muito foda do final, que é depois que eles fazem aquela homenagem ao Tim Shinobi, aparece a foto dos desenvolvedores, pelo menos assim, pixel art dele. Com o olho tapado assim, sabe qual é? Isso. Um quadro preto no olho, pra não dar pra ver quem é, sabe qual é? Mas me tira uma dúvida. O final do Altered Beast no arcade são várias telas, né? São tipo 5 telas a mais. É isso aí. Era tão difícil fazer isso no Mega Drive? Não tinha mais espaço. Cara, isso aí é espaço. Muito espaço. Essa cara. Tela aí a mais é um monte de tile no cartucho, cara. Deve ter. Não, eu tô perguntando justamente pra você que entende, porque eu entendo pirocas disso. Cara, cada imagem dessa deve ter o quê? Uns 100 KB? Por aí. Porra, mas o cartucho tem 4 mega! E o som, cara? Megabit, não é megabyte, não. E o som? E tem som no jogo, sabe qual é? E botar esse som digitalizado no Mega era pica. Provavelmente o som... Cara, se der mole... Ah, se der mole, sem sacanagem. O som devia comer 1/4 do cartucho. Sim, as vozes... Só o Rise from Your Grave e o... Devia ser 1/4 do cartucho. Mas só que teve... Que nem o Sega do Sonic, não era? O Sega não comia um cu do cartucho. É tipo isso. Olha só, é uma parada que a gente tem que levar sempre em consideração quando fala nesses cartuchos de Mega e Master, tá? Por exemplo, o cartucho do Altered Beast é um cartucho de 4 megabits. Isso em megabytes, que é a conta que a gente faz hoje em dia, é meio mega. Ou seja, 4 megabits são 512 KB. Meio megabyte, sacou? Bravo, né? trago. Era aquele. Qual foi o último programa de 512K que você fez? Não, que eu fiz vários. Que eu baixei, que fazem alguma coisa. Eu fiz ontem, sei lá, um aqui pra dar aula e que devia ter 500K. Não, tá aqui. Agora, aqui. Que faça alguma coisa útil mesmo? Não, nenhum. No cartucho do Sonic, no primeiro Sonic, aquele SEGA era 1/8 do cartucho. Aí. Agora replique isso pra quase todos os cartuchos de Mega Drive. Cara, que coisa egocêntrica, né, cara? Não, não eram todos os cartuchos de Mega Drive que gritavam SEGA. Não, não todos, mas assim, vários faziam isso, sabe? Tipo, o Sonic Knuckles faz isso. Então pensa que o Sonic Knuckles, ele ainda gastou uma parte boa do cartucho pra você... SEGA! Mas aquilo dava impacto do caralho. Você ligava um videogame e falava aqui, meu irmão, Super Nintendo do caralho aí, de merda, meu videogame fala. Vou ligar ele aqui, meu, uma voz, um coro, a filarmônica de Osaka inteira. Tá gritando certo aqui. Essa tela branca maravilhosa que passa um Sonic correndo. Vai se até fuder, a porra, mano, do Nintendo 64 tinha dificuldade em reproduzir falas. As pessoas discutiam por muito tempo que Resident Evil 2 não poderia sair no Nintendo 64 por causa dos diálogos. Inclusive, um dos grandes motivos que na época a Mediaótica se tornou, oh meu Deus, Mediaótica, era a coisa do som, né? E hoje em dia o pessoal ainda argumenta a favor de Mediaótica e meio que parou no tempo, foda-se. Mas... A única coisa que eu digo que Mediaótica prestou mesmo é que pôde finalmente instituir áudio melhor. O bom áudio. Mas agora, enfim, passou já essa época. A Mediaótica fez a conseguiu dar muito dinheiro para as companhias vendendo memory card. A Mediaótica deu muito dinheiro para os camelôs lá em Caxias também, o jogo. Sim. De cartas de play. Mas na época, esses consoles retro aí fazia muito sentido a Mediaótica, porque por causa disso, tu vê um cartucho de 4 megabits exprimido, compactado, e num CD você tem aí um espaço 700 mega armazenar isso, pra botar coisa pra caramba. Caraca, aí 700 mega centavos de dólar na época. Aí o que limitava depois, na época do CD, é o que você conseguia como o CD era lento, você tinha que armazenar parte desses dados em alguma memória para poder jogar pra tua VRAM, no caso, na época, assim. Então, era um tipo de outro limite, mas ajudava pra caramba nessa parte, entendeu? Tanto que o primeiro jogo de... Primeiro jogo de 8 megabit da história foi o Strider de Mega, e ia ser, vinha um selinho 8 megabit, era foda, 8 caralho. 8 megabits ou 1 mega. Isso. E no final da geração, o Mega já tinha um cartucho de 40, que foi o Super Street, os outros de 24 megabits, e o Super Nintendo tinha de 32 a tá com um pau, assim. É. Cartucho de 32 megabits pra caralho que saía. Então, pô, cresceu, evoluiu muito a parada, entendeu? Mas assim, o Altered Beast, assim como outros jogos da época, pô, tem que levar em consideração, o jogo tem 28 anos, tá? O jogo tem 28 anos. Então o jogo é, por espero exemplo... Espero que daqui a 2 anos o nego não invente de fazer uma versão nova para as novas gerações. Fizeram uma Play 2, né? Pode até xingar um pouco isso aí. 28 anos, por exemplo, é a idade do... Sua Eternidade não, Sua Eternidade tem 29, mas sei lá, o Arara, o Goku... Não, o Goku também tem 29. O Arara, tem a idade do Arara. O jogo tem a idade do Arara. O Arara já é um velho, sabe qual é? E o Altered Beast tem a idade do Arara. Então é um velho, é um senhor. O Arara nasceu velho. O Arara nasceu velho. É um senhorzinho já, sabe qual é? Olha esse Daigo zoando os outros de serem velho. Mas tudo bem. Bem mais jovem que ele. O Daigo é mais jovem que o Arara. Não, isso é fato. O Daigo é mais jovem que o Arara. E algumas coisas. Eu vou falar em todas que eu não posso afirmar. Eu convivo com os dois todo dia. Mas em algumas coisas, sim. Mas é sobre o Arara o programa. Beijo pro Arara. Um jogo de 28 anos, cara, em cartucho. E pensa que o cara colocou isso no Master System, sabe qual é? Que no Master System devia ser um cartucho de 2 mega, talvez. Eu não sei se era. Mas isso aí é mérito do Master System, porque nego botava qualquer merda no Master System. Se fosse. Cara, eu acho que dava pra fazer Dark Souls pro Master System hoje. Olha, bora fazer Dark Souls pro Master System. Mario 64 pra Master System, eu garanto. Pela Tectoy. Com certeza. Aqui, ó, Dark Souls Master System Edition. Achei já no Reddit. Vamos ver aqui. Um cara conseguiu fazer. Caraca, meu irmão! Caraca, eu vou mandar pra vocês agora. Puta que... Não, é só uma imagem só. Mas olha só, cara. Olha só, cara. Meu Deus! Isso é um Master System, amigo. Vou botar no post, ou não. Caralho, que foda, hein? Colocaram ou não no post. Cara, você reconhece os personagens, cara. Sim. Com certeza. Eu tô reconhecendo. Você bota qualquer merda no Master System. Caraca. Qualquer... Caralho, meu irmão. Eu vou mandar isso pro Tengu agora, peraí. Manda pra ele aí. God of War, Master God of War. Vamos procurar. E a versão de Play 2, alguém jogou? Eu. Fala aí, Daigo, chora. É muito ruim, eu joguei também, mas pode falar. Chorem. Então, vamos lá, já começa que a atualização, muitas aspas nessa atualização, transforma o jogo em um troço completamente diferente. Claro que era pra fazer isso, é tipo... Não é nem o que fizeram com o Golden Axe, que seria o Beast Rider, que tá outra bosta. Aliás, Beast Rider é um jogo digno de milhões e milhões de prêmios pra Project Altered Beast, veja bem. Aí o que nós temos? Nós temos um soldado genômico, que é o seu personagem, um bioborg preparado para receber e adaptar DNA de animais em seu próprio corpo. Para por aí que já tá ruim. Não, vamos com calma. Negócio é Resident Evil. Aí, tá bom, tranquilo. O negócio é Resident Evil, sacou? Bem isso, você é uma bioarma. Você não tem nem memória para terminar os clichês. É muito parecido mesmo. É, você é só uma arma viva, sem as conotações legais de um punho de ferro. Você invade uma ilha onde tem cientistas preparando a nova geração de bioarmas para tomar o mundo, comandadas pelo computador Athena. Veja bem. Olha aí. Até aí não vi problema, até aí eu tô achando maneiro. Não, sério, não tô zoando não. É uma história baseada em Resident Evil. Uma adaptação, porra. Outra adaptação. O conceito de Altered Beast é você virar uma fera. Se o computador é Athena, porra, dá pra pensar em várias... Ó, se fosse um jogo da Rockstar e tivessem readaptado pra isso, ninguém ia achar, caralho, que referência foda. O computador é Athena. Eu consertava o jogo inteiro com uma palavra só. Fala aí. Multiplayer. Consertava o jogo? Consertava o jogo. Acho que não, hein? Porque não, cara, a jogabilidade é uma merda. Assim, tô cagando, cara. É tomável, jogo co-op? Jogo pode a cada 10 segundos, porque é isso que leva pra... Olha só, o argumento... Desculpa, Daigo, mas o argumento do inimigo é válido, tá, Clerazzo? O Scott Pilgrim, então, é um jogo de merda. E a gente joga aquela porra 9 horas seguidas, no streaming, comendo pizza. Explicou por causa do jogo, tá? E o jogo é uma aposta. E... O co-op, ele transforma a experiência de um jogo ruim em uma experiência de amigos. Isso. Você está compartilhando com seus amigos a experiência de um jogo merda, e aquilo torna a experiência divertida. Não, mas ali a única coisa que faria bem o multiplayer é você compartilhar o seu suplício com o brother. Não, porque Altered Beast, eu sempre pensei em jogar com os brothers. Altered Beast, pra mim, acima de tudo, sempre foi um jogo co-op. Eu joguei ele no Master System, só dava pra um, mas joguei pouco. E depois, quando eu joguei ele no Mega Drive e em diante, eu jogava direto com os brothers. Então, quando eu vi o jogo que não tinha co-op, eu falei, cara, que bostinha. Mas vamos lá jogar essa porra. E ele era um jogo single player sem sal. Ele era tipo um macarrão sem molho. Faz aquele miojão e come puro. Puro. Você tá comendo massa. Eu não, brother. Como você? Ele mata a fome por 10 minutos. Outra coisa que me incomoda um pouco nesse de PlayStation 2 é o horror corporal, por que não dizer? Porque quando você transforma, parece uma experiência extremamente horrível pra pessoa que tá fazendo isso, sacou? Tipo, você vê vaso estourando. Mas provavelmente é. É porque é uma pegada meio Parasite Eve nesse filme, né? Também. Parasite Eve e Resident Evil mesmo. Aí ele virou a iguana nadadora satânica. E tem uma outra violação de conduta no jogo que é escroto, que sua forma mais forte não é um animal. Qual é? É um super ser humano evoluído. Acho que é UWH. É um super humano Odin? É tipo super humaninho! É tipo uma sigla. É Unknown Weightless Human. Caralho. Tipo, humano desconhecido sem ter. Que os golpes que você dá é tipo reverter a gravidade na tela, sabe? Qual é? Que bosta. Caralho. É aquele jogo VVV. Reverte isso. A gravidade. É exatamente. Só isso. As outras formas são o que você tem nas outras versões, incluindo o tubarão do NES. O NES, se a gente falar, o NES é uma ilha que tem mais fase e tem mais transformações. É, tem duas, né? Tem o leão, que é, pra todos os efeitos, um tigre mais forte, leão. E o tubarão. Mas se eu achar o áudio do Rigo falando do leão... Páticas e, tipo, seu boneco não tem perna, sabe? Sei qual é. Olha só, esse super humano Odin aí parece um titã do Attack on Titan, essa porra. Parece, tipo... É, só essa merda. Só um deformadão. Bem que ele é tudo preto. É. Vale a pena ver esse... Vale a pena o quê? Ver esse desenho. Olha, eu vou te responder que não sei, porque eu nunca vi. Cara, o anime em si, eu acho que vale bastante a pena. O problema é que não continua. Vai continuar? Vai. Porque é interessante a história, é diferente, cara. Vou terminar? Alguma coisa tem, alguém tem alguma coisa pra falar? Tem um GBA ainda. Tem um GBA? Eu não sei. Altered Beast de Game Boy Advance? É um lixo. Não é que ele é um lixo. É. Ele viola outra conduta básica do Altered Beast. O Altered Beast é legal porque ele termina ele rápido. O Altered Beast Game Boy, ele é gigante. Ele é maçante. Você notaria que o Altered Beast de Mega, de Arcade, é maçante se você tivesse que jogar ele por mais de 2 horas, sacou? Mas cara, de Game Boy Advance, ele tem umas formas legais, incluindo a última, que é realmente o que você espera que finalmente aconteça, você virar uma quimera. Você misturar todos os bichos num só. A primeira coisa que o Byron vai reclamar pra caralho desse jogo que eu tô vendo aqui é sprite feio pra caralho. Ah, não, isso ele é meu irmão, isso aí parece um jogo do Play Fighter de massa escrota. É, nossa, tudo ridículo. Tudo é mongol, mal feito. O jogo é mais... Ó, deixa eu tentar ser o Byron. O jogo ele é mais animado, mas isso tornou ele mais tosco, porque as animações não são tão maneiras. Então o cara toma porrada, ele cai pra trás como se ele fosse um bananão e levanta pra frente como se ele fosse o Michael Jackson. É tipo um monstro que... tem no seriado da Xena, tá ligado? Parece mais... Cara, olha, porra, essa primeira fase é muito grande. Esse parece mais um jogo do Ray Harryhausen. Aham, não é? Caralho, olha o lobo, cara. Parece lobo mal de história de desenho de criança, cara. O lobo parece criança, que parece uma sereia, pô. Irmão, o negócio é todo escroto, cara. Caraca, ele é feiozão. Muito escroto esse ele lobo. Ele ainda é o Altered Beast, você reconhece. Não, isso é muito demais, cara. Olha, tinha um Altered Beast do jeito errado. Tinha uma solução fácil pra Altered Beast, hein? Bate lá na Platinum ou na From Software e entrega lá. Porra, se bater na From Software e entregar lá, o cara fala, ó, engaveta o Bloodborne 2 aí, depois a gente faz. Fazer um joguinho de meia hora aqui. A gente até já falou, hein, Pivoto, uma vez, acho que foi num Baixo Fixa, uma coisa assim. É possível. Cara, se fosse lançar um Altered Beast moderno, só fazer um jogo meio Metroidvania, exploração, que cada forma tinha uma habilidade diferente, o cara ia pegando essas formas. Se pudesse alternar as formas, escolher a forma que você quer. De certo parte modo, do cenário o PlayStation 2 faz isso, mas faz muito. Sei qual é. Cara, maneiro, isso é um conceito. E, sei lá, dá na mão da Platino lá, eles já terminaram de fazer. Eles precisam fazer uns 10 jogos dos outros pra poder fazer um jogo deles, sabe qual é? Então, só bater lá na porta. É, entrega mais um. Porra, esses caras da Sony são retardados. Esse Altered Beast do Game Boy Advance parece um Advergame, cara. Saudade de mostrar nessa porra, cara. Não, eu não gosto. Eu vejo os problemas. Consigo jogar, mas não por muito tempo. Até porque a primeira fase tem 10 minutos. É, tipo, eu termino a primeira, salvo, depois eu penso... De PlayStation 2, eu tô vendo mais defeitos aqui na jogabilidade. Porque a história, até aí, eu não tenho problema nenhum, não. Tô achando tranquilo. Achando até maneiro. Não, a história é massa velhice, cara. Ah, o conceito, foda-se. O original também. O original também é, porra. Caralho, levanta da tumba e vai salvar minha filha, foda-se. Vai lá. Tô mandando, caralho. Resolve! Porra. Mas existe uma mágica que é: menos história pode ser mais maneiro do que passar da linha, entendeu? Isso, com certeza. Menos história pode te render menos problemas. Falar pouco, às vezes, é melhor. Menos é mais. Podcast, eu gosto de jogos. Cara, esse jogo é um jogo muito foda que eu acho que merece uma avaliação bastante soco. Eu vou pedir pro nosso amigo Pyron, que é o nosso especialista aqui em Mega Drive, coisas de Mega Drive, coisas retrô, e fazer hacks de ROMs de Mega Drive e jogar Altered Beast, pra dar uma nota. Só que a nossa nota aqui no Bastante Soco, pra quem não sabe, tá dando mole, é muito diferenciada. De um desenho animado dos anos 80 e 90. Porra, eu ia dizer uma mulher da banheira do Gugu, que já passou na banheira do Gugu, mas tudo bem. Ah, mas aí eu já dei a cola, botei a Alessandra Scatena aí quando começou. Tá bom, vamos com... Olha só, digo uma mulher da banheira do Gugu e que animal ela seria. Animal do desenho... É, isso. E que animal do desenho dos anos 80 e 90 ela seria e por quê? Não, do jogo? Ou não, cara? O pai vai decidir, então. Ele vai escolher a mulher da banheira do Gugu, a Alessandra Scatena, Nana Gouveia... Luiz Ambiel. Ele, porra. Mas aí eu paro. Caraca, só me tem furado aí. Furada? Porra, meu irmão. Você não gosta da Ellen Gazzaroli? Várias opções, cara. Tu tá achando difícil de escolher, né? É isso. Não, é foda se é... Ela é uma coisa do jogo escrota, né, cara? Isso que é o foda. Tenta aí, velho. Bom, vamos ver. Caralho. Ah, tá. Porra, meu irmão. Vamos botar aí. Vamos botar sempre que eu gosto, né? A Nana Gouveia, Nana, beleza? Nana Gouveia, você já viu a Nana Gouveia como nota em algumas situações. Sempre tá beleza, cara, Nana Gouveia. Nunca tem uma situação que esteja errada. Quanto põe aí na conta, sempre foi a Nana Gouveia, não tem jeito. É isso. Mas enfim, eu comparo ela com o ursinho lá que a gente tanto zoou, que é o cara de bicho. Porque olha só, o ursinho... que não gozei a fazer com o Nanagovei. E meu irmão, e dependendo, se você foi um cara sortudo e pegou a Nanagovei naquela época. Então, meu irmão, é o seu. Vai rolar uma. É tipo aquela falando. Muito bem, podcast agora de mas você não fez o paralelo com o jogo. Você não fez o paralelo com o jogo. Porra, que isso? Fez só com o ursinho, mas então. Olha só, e olha só, e se fosse nojentão, outra coisa que podia comparar é rolar. O ataque do urso ali, ó. Eita, porra! Uma coisa, invista os e-mails que eles quiserem, eles quiserem porradarias para jogar jogos @baixofeitosou.com. Só que eu não leio mais porque eu fiquei de fora do clubinho de pessoas legais. Por que eu não recebo esse e-mail? Configurar isso aí. Porque desde que a gente mudou de servidor. Você tem a senha. Porra! Tenho? Tem. Você tem a senha. Tá aqui. Essa bagaça, como vocês. É que é mais do lado. É, que é o seguinte, olha só. Ah, várias coisas que eu falei, mas ninguém ouviu. Mas eu falei. Aqui na gravação vai sair. Vocês tavam, não estavam me ouvindo na hora. É, falei, tu Twitch, Twitter. YouTube. Partiu Hoje tem E. Pô, outra merda aí que eu falei. Olha só, agora em dezembro vai ter um evento beneficente de Street Fighter lá na. Num bairro aqui do Rio de Janeiro, quando chegar eu falo, eu aviso. E vai ser pra doação de brinquedos pras crianças, etc. E vai rolar uma transmissão no ao vivo e eu aviso quando chegar mais perto da época. E essa época de final de ano, você pode sempre, lembre-se, ir nos Correios, pegar uma cartinha de uma criança que quer algum presente muito simples e quer uma coisa muito imbecil pra você, que fica aí comprando 30 mil jogos de Steam que você não joga, e fazer o Natal de uma criança mais maneiro. Você também pode dar um computador pra essa criança com um Steam e a tua conta logada nele, que você não vai usar, e ela vai usar melhor que você. Mais que você. Provavelmente vai. Então fica aí uma possibilidade de. Pô, sabe uma parada maneira que a gente podia fazer? A gente pode pegar uma carta dessas e baixo frio de socar a criançada. Pode ser. Mas uma coisa que eu tava pensando era que a gente podia fazer perto da época do Natal, ou no Natal, foda-se, ninguém tem família mesmo. Entendi. A gente podia fazer um streaming beneficente pra levantar dinheiro pra dar um videogame pra criança. Ah, mas isso é uma daquelas ideias que a gente tem desde a época da primeira ideia do Patreon, né? Já tem 4 anos essa ideia. É a famosa. Mas já que a gente tá no ano das ideias realizáveis, né? O ano das promessas não vazias. É que quando a gente pensou em fazer isso, não era Natal, né? Mas essa ideia de fazer no Natal, sim, maneiro. E a gente doou um videogame pra um orfanato, sei lá. Sabe? É, por um lugar que comporte várias crianças, acho que é maneiro essa ideia. É pra molecada toda. Maneiro. Ó, se não der o dinheiro, tem um GameCube parado aqui no meu pé. Não. Jogo pra caralho. A gente podia botar uma meta, entendeu? Se a gente passar da meta e chegar na segunda meta, o Ilapis vai fantasiar de Papai Noel. Pode ser. Que isso? Pode ser. Cara, ele é lá tem mais cara. Ele é mais branco, né? E o Papai Noel é caucasiano. Porra, ser. Cara. Porra, qual o problema de ter um Papai Noel que é descendência africana, cara? Não tem nenhuma. É o Papai Noel do Kwanzaa? Até porque descendência africana não tem nenhuma. Ela é europeia e indígena. Indígena, melhor ainda, cara. Mas não pode também, né, cara? O pode é 50% índio puro, né, cara? Bora fazer uma gangue de Papai Noel. Gangue do Papai Noel. Caralho, Papai Noel, dia. Vai ter o Papai Noel vermelho, Papai Noel escarlate, Papai Noel vinho, o Papai Noel da cor do segundo Power Ranger Ninja, não sei o que lá, da Nova Zelândia, só tons de vermelho. Papai Noel laranja que todo mundo acha que é vermelho. Isso, Papai Noel laranja, crianças daltônicas. E aí a gente pode levar uma papaya noéia rosa, sabe qual é? Pô, fecha, hein? Papai de barba também. Eu acho um conceito. Coisa bem simples. Eu acho um conceito maneiro. Cara, e outra coisa também que você pode reunir um grupo de amigos e fazer, a gente pode fazer aqui também a mesma coisa. Esses orfanatos, eles são muito receptivos a irem pessoas lá brincar com as crianças, tá? Também tem isso em asilo. Já fui. É outro tipo, asilo ou orfanato? Pra orfanato. Fui eu, Senhor da Eternidade, Comandante Cobra. Mentira! Impossível! Não, mas isso é possível! Tem foi no colégio! Tem fotos! Tem fotos que comprovam! Tens! Tenho, só não são digitais. Senão não me venha com churuelas. Caraca, Senhor da Eternidade, Comandante Cobra, cara. Com crianças, você aceita. Quem mais tava? O Mestre Splinter? Não, tava. Eu o Pajé do Aprimoramento. Ah, também acho. Não, é o Pajé do Aprimoramento, acho. Não, o Pajé do Aprimoramento. Cara, o Castro Jokes nesse negócio. Eu imagino o Comandante Cobra. Você tá entendendo. Chegou uma criança pro show com a Nath Cobra e falou: você é o pai do, do Jorge? Caralho! Aí o Comandante Cobra ficou com aquela cara de tipo, não existe resposta. E o mais maneiro é que nesse dia eu tava com a blusa do Super-Homem. Então quando eu abri a porta, foi tipo, caraca, é o Super-Homem! Pariu, né, cara? Comandante Cobra e Celebridade. Imagina hoje você pode ter sua propriedade, né? Você já usou no Halloween aquela... Botou a roupa de trabalho com a camisa por baixo e ficou abrindo toda hora. Sim, não, mas aí eu não tinha crianças lá, eu tinha, sei lá. Todas as pessoas. Cara, você não sabe. Alguém podia estar grávida lá. Caralho! Olha aí, revelações, hein? Você ouviu em primeira mão aqui. Daqui a pouco aparece alguém grávida aí que a gente não sabe quem é. Caralho, que isso, hein? Mas ou naquela noite alguém foi engravidado. Alguém foi engravidado. É isso aí, meus amigos. Um abraço e até semana que vem. Júnior já provou que é possível. Ok. Isso. Ana Gouveia. Ana Gouveia. Agora, preparem-se, crianças, porque essa é normalmente a parte onde separamos a leitura de e-mail em duas. Porque o próximo é gigante. Não, pra eu saber que tem que cortar aqui. Agora vai ser gigante, vamos lá. Quem nos manda esta porra é o Careca! Olá, funkeiro, senhor da Iguala e Lorde da Eternidade que não está aqui, você pregará, você prestará seus respeitos a Carlos Pivoto. Eu posso apertar o senhor da Eternidade se quiser. Eu tô sem voz, eu não consigo imitar ninguém, né? Mas eu posso falar coisas tipo, ele me dá câncer. Pode escrever. Ele me dá câncer, contudo. Isso me dá câncer, contudo. Isso me dá câncer, entretanto. Aqui, quem você fala é o Carecucho, ex-Recife, agora Berlim. Fiquei um pouco desapontado por não terem lido meu e-mail passado limo, sim. Onde abri meu coração a respeito do jogo Final Fantasy X. Entretanto, eu mando esta mensagem em respeito da leitura de e-mails do cast passado. Sim, esse é um e-mail antigo. Onde um nobre iniciante nas áreas do game development perguntou sobre o caminho das pedras para esta área. Você sabe? Peraí. Já leu esse e-mail dele então ou não? Eu fiquei perdido. Não, a gente leu de Final Fantasy X, que ele falou que não. Esse, ele mandou de novo? Não, ele mandou outro sobre como se faz um joguinho. Ah, tá, beleza. Que é o que nós vamos ler agora. Por ele ser de Recife e eu ter sido de lá, sei, essas pessoas que negam as raízes. Eu fui de lá. Não, você é de lá. Você é de Recife. Só tá morando em outro lugar. Só foi morar na Alemanha. É. Foi ser estrangeiro na Europa. Sim. Senti-me obrigado a compartilhar um pouco de minha experiência e dos meus tópicos sobre a área que é concorrida. Só que não. Apenas um disclaimer que falarei da realidade de Pernambuco e da Alemanha, as quais conheço razoavelmente bem. Existe um APL, arranjo produtivo local de jogos em Pernambuco, sim, mas ele se restringe a pouquíssimas empresas. A Jinx, citada pelo Ilapso, infelizmente não existe mais enquanto empresa de produção. Hoje em dia ela contrata por projetos específicos. As duas principais empresas que existem são a Joy Street, uma empresa voltada para jogos e educação. Eu gosto de jogos e educação. Eu gosto de jogos e educação, começando mais uma lição. Responsável pelo OGE, OGE, não sei, OJE. É uma das maiores do Brasil em termos de investimento e rendimentos, pois está conectada a uma teta de dinheiro infinito do governo há alguns anos, e a Manifesto. A Manifesto é a empresa em que trabalhei logo depois da Jinx. Na verdade, são três empresas fundidas em uma só. A Manifesto faz jogos enquanto serviço, Adver Games e jogos para terceiros. A Big Hut, que produz jogos para celular, IPs próprias e conteúdo próprio. E a Rage Hut, os nomes tudo igual, velho. Administra MMOs orientais no mercado nacional, mais ou menos como a Level Up faz. A Raid Hut eu conhecia, eu não sabia que era junto das outras duas. É, pelo nome, né? Zoeiros, né? Não, porque essa Big Hut eu não conhecia. Mas a Manifesto eu sabia qual era e eu achava que a Red Hut era uma outra empresa, não sabia que era junto. Agora sabemos que tá tudo ali coladão pela bunda. Aprendi uma coisa nova hoje. Não é? A centopeia humana de fazedores de videogame. Outras empresas menores e com grande potencial são a Koku. Eita! Deve ser Koku, né? É o nome de aquele tipo de hectare japonês. É, né? Aquele troço sua fazenda tem 18 coco. Que é pra plantar arroz, né? Era o espaço pra plantar uma parada de arroz lá, bizarra. É. Que faz jogos próprios e trabalha com outsourcing de arte e programação para projetos AAA. E a Mantos Games. Peraí. Aparentemente, aquele pássaro que tem pescoço grande que fica em água, que tem uma pernão, qual o nome? Esqueci o nome da porra. Garça. Aparentemente, garça em japonês é coco ou em alguma língua. Porque você procura uma imagem e só vem essa porra desse bicho. Que horror. Mas foi mal, fala aí. Que feio. E a Mantos Game Studio, que fica em Caruaru, no Armazém da Criatividade. Que nome, não? Cara, visita em Caruaru, tá ligado? Se forem em Pernambuco algum dia. Caruaru é meio distante, é 130 quilômetros de Recife, se não me engano. Dá umas 2 horas. Caruaru, é, por aí. Sei lá, sou metido dirigindo meia hora. Mas Caruaru, Caruaru é irado, moleque. Eita, eu já ouvi falar bem, eu sinto vontades. Porra. Pois bem, a maioria das empresas do Brasil luta para sobreviver a partir de projetos próprios, o que é razoavelmente difícil, pois competimos diretamente com grandes do mercado mundial, como a King e a Denei. Ah, acertei muito bem. Só que sem os milhões de investimento em publicidade. Por isso a maioria das empresas procura fazer outras coisas e acaba caindo para o lado do jogo como serviço ou para o lado do outsourcing. Isso me lembra o Comandante Cobra. Como o nosso amigo me deseja trabalhar com arte de games, eu sugeriria também procurar empresas que trabalham com outsourcing de arte, como Black Zebra Studio, a Coco e outros. São pessoas muitíssimo competentes no quesito arte e que trabalham em projetos de primeira. Alguns que posso citar são aquele MMO da DC, seria o DC Universe Online, Assassin's Creed, Batman Arkham, vários jogos da série, entre outros. Sem fazer um cenário aqui, alguma parte de um personagem a colar. Mas são personagens muito bons. São projetos muito bons. Eu já tô pensando em personagem por causa do negócio com Comandante Cobra também. Na área de arte para juegos, é muito mais importante ter um portfólio fodão do que ter X anos de trabalho em uma empresa de jogos. A maioria das empresas pede que você tenha de 2 a 6 jogos no currículo na hora de contratar. Que parada absurda! E por isso, bom mesmo, enquanto está na faculdade, procurar uma galera de cursos amigos, design, ciência da computação, publicidade, se juntar e começar a fazer jogo por conta própria. Ah, isso aí é o que falta em qualquer lugar, tá? Geralmente, campus de faculdade colocam design e computação em prédios separados, o que faz todo sentido acadêmico. Os caras estudam coisas completamente diferentes. Uma coisa que falta na universidade, na academia no Brasil, é a interdisciplinaridade. Só pra dar um exemplo bem rápido. Lá na UFRJ, alguém das artes, eu não sei qual parte das artes, mas alguém da EBA, precisava de uma impressora 3D pra poder fazer um projeto para a Petrobras. O projeto não saiu porque os caras não tinham impressora 3D. Tinha um cara, 2 ruas depois, 10 minutos andando, na geologia, a geologia tinha uma impressora 3D. Ninguém sabia. Pessoas descobriram porque um dia um professor falou com outro professor que falou com outro. Ah, não, mas na geologia tinha uma impressora 3D, era só ter pedido, mas ninguém sabe. Então, isso você pode colocar pro âmbito geral, tá? O cara quer fazer disciplina de jogos na Belas Artes e não faz nada, porque não tem que ir programa. Aí o cara faz de monografia, enfim, de projeto final, de conclusão, um jogo de tabuleiro, que é, porra, foda, né? Mas assim, o cara das artes, pelo menos, ele consegue produzir alguma coisa. Porque no limite, na arte, ele faz um jogo de tabuleiro. Sim. O cara da computação, ele faz o quê? Um Pong, né? Que é o que os meus alunos lá de 10 anos fazem. Mas você manda eles fazerem Pong? A primeira aula é um Pong. Que da hora. E aí, o que acontece? O cara que é desenvolvedor, o cara que é programador, ele não tem o artista do lado. Então ele tem que procurar e o artista tem que procurar também. Agora, tem uma parada. Essas duas raças, o programador e o desenvolvedor e o artista, eles tendem a ser muito preguiçosos. Então é bom ter um comprometimento aí. Vai de cabeça mesmo. É foda quando tem uma hora que você tem prova de cálculo 3 e não dá pra ficar pensando na porra do jogo. Mas tenta usar isso aí, tenta se dedicar a isso aí, se você quer mesmo, se você gosta. Que dá jogo, né? A gente viu aí, por exemplo, os casos do Danilo, quando a gente falou com o Danilo aqui sobre a Joy Master especificamente, né? E outros casos. O Danilo fazia arquitetura e largou a porra toda, e o pessoal da Mini Boss também, etc. E o melhor exemplo, acho, né? Pra que tá mais perto pra mim, pelo menos aqui no Rio, o pessoal da Double Dash lá, do Lucas, do Kim, da Luísa e do Jandê. Os caras estão com a porra do jogo aí produzindo furiosamente. E sai, é só perseverar. Qual que é o jogo deles? Racket Boy, né? É o Racket Boy. Ah, tô mais ou menos lembrando então. Vejamos No caso de Recife, existe uma comunidade de game devs bem ativa, que se reúne todo mês em encontros regrados a pizza e cerveja. Mais ou menos o que a gente faz no Basicamente Pizza, sem a parte da cerveja. Sem a parte da cerveja. É o melhor lugar para conhecer esse gente da área e para começar. Procure por IGDA Recife no Facebook, você acha facinho. Aliás, a dica vale para muitos estados. As IGDAs do RJ, SP, PRS, RSSC são bem ativas no quesito reuniões mensais. Aqui no Roa de Janeiro, o presidente, inclusive, é o Arthur Potássio. Ah, é? Da IGDA Rio, ele é o presidente. São capítulos, né? Uma maçonariazinha. Aí o capítulo do Rio de Janeiro é presidido pelo Arthur. Arthur Protásio OJ. Chapter Masonic Lodge. Chapter Masonic. Pois bem, esta é a parte... Um dos diretores, um dos conselheiros, agora não lembro, é o Kleber, que lançou semana passada o jogo do Rock in Rio. Tem um jogo oficial do Rock in Rio, foi feito por ele. E dá passaporte. Não sei qual é o nome do termo. Mas dá ingresso pro Rock in Rio. É um jogo, uma plataforma meio gamificada. E o cara ganha. De alguma forma, que eu não peguei direito. Você ganha um passaporte pro Rock in Rio. O nome do jogo é Rock in Rio Racing. Referências. Tem um Advergame pra dar ingresso. Pois é. Deve ser, então. Hoje ele é Advergame. Depois que passar a promoção, ele vai ser jogo e, enfim, aí vai ver o que vai acontecer, mas hoje pode-se dizer sim, ele é bem advergame mesmo. Ah, então tá bom lá, né? Agora vamos lá. Pois bem, essa é a parte fofinha, bonita e fofinha das empresas de ruegos. Agora eu vou falar da parte ruim, porque se eu não falar, dificilmente alguém vai falar. Essas pessoas lançando a verdade. Quem trabalha com jogos faz isso por amor. Os salários são razoavelmente mais baixos se comparados às outras áreas de TI, e isso para qualquer tipo de cargo. Por isso é sempre bom ter outras fontes de renda. É, de novo, bate naquela tecla que a gente discutiu com o Danilo, né? Tem um pezinho de meia, não diz piroca, não. Se você é artista, é mais fácil entender de onde vem a segunda fonte de renda, né? Beleza. Empresas de jogos no Brasil são divididas em membros da panelinha da Abra Games e não membros da panelinha da Abra Games. Os membros dos trabalhos em empresas possuem uma fonte de renda fixa, pois a Abra Games ajuda bastante essa galera redirecionando projetos do governo ou não, o que resulta em uma maior estabilidade no emprego, pois os projetos estão sempre chegando. Os não membros se viram como podem. Normalmente possuem gerentes de venda que vão prospectando projetos por aí, prospectando que tema. Ou investem na produção de projetos próprios. O emprego não é tão estável, mas a chance de fazer projetos mais legais é bem maior. Trabalhar com juegos é o sonho de muita gente. Donos de empresas sabem disso e costumam escravizar seus funcionários dentro dos seus próprios sonhos. Frase triste. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. Sabemos que o mercado é restrito e que sem aquela oportunidade talvez o desenvolvedor não tenha outra chance de trabalhar com games. Eu me recuso a falar developer. Developer. Lore do baixo frente soco, developer. Developer. Os empresários aproveitam-se disso e costumam explorar bastante os funcionários. Só uma coisa, developer, beijo pro Caio, tá? Seu developer. Developer. Developer. Prepare-se para virar noites para não ter sua carteira assinada para salários baixos e vários outros percalços. Errado. Se você aguentar tudo isso, uns 2 ou 3 anos depois, consegue com certeza uma vaga numa grande empresa de juegos da gringa. Essa sim, costuma pagar salários razoáveis e ter projetos legais. Mas isso não é uma regra. Pesquise bem antes de se candidatar a vagas. Não planeje ficar no Pernambuco pelo resto da vida. Não é só curta a cidade e estado, seu objetivo tem que ser sair do país. Sério, se for abrir a sua própria empresa, abra na gringa. Canadá e Alemanha estão aí pra isso. Em Pernambuco, o APL de jogos é uma grande panelinha. Seja amigo de todo mundo, mesmo que o cara seja um daqueles bolsonaretes for life que vomitam merda pela boca na forma de discursos escrotos e cheios de estrume. Não, cara, não dá não. É esse tipo de coisa. Enfim, é política, cara, da vizinhança. Deixa eu falar, falou Canadá e Alemanha aí. É, um amigo meu aqui, ele foi morar no Canadá esse ano com a esposa. E ele nem trabalhava com jogos nem nada, mas ele foi lá pra trabalhar numa empresa de jogos. Foi CSO da empresa. E o nome da empresa é East Side Games, em Vancouver. East Side. E a empresa, a East Side Games, ela é caracterizada por fazer jogos com a temática Maria Joana. Oi! Então, esse cara, ele chegou pra trabalhar lá e o primeiro aprendizado dele foi entender por que, que tinha uma pichação 420 gigante na parede. Que porra é essa de 420? Será que a empresa foi fundada no 20 de abril? E aí tem um 420 enorme na porra da parede? Que, aí, menino, que menino. É, o jovem. Aí ele aprendeu lá o que, que significa, etc. E tá lá na East Side Games, que é uma empresa lá de Vancouver. Tem, enfim, Canadá é bastante protuberante em empresas de jogos mesmo. Pô, é louco. Se queimar com um membro da panelinha é se queimar com a pele inteira, o que na real vai fazer você ficar sem emprego. O mesmo vale pra faculdade. Se queimar com um professor errado pode te deixar sem emprego e sem vida acadêmica. Que cruel. Por mais que o cara seja um esquerdista pró-Dilma que sonha com o dia em que o Brasil tornar-se uma gloriosa nação comunista. Cara, por que que nego fica juntando? Caralho, cara, cuxo. Vai tomar no cu, cara. Nego cisma com essa porra. Caralho, vou usar um meme agora. PT não é comunista não, cara. Caralho, PT comunista. PT é banqueirista pra caralho essa porra, mano. Puta que pariu, cara. As pessoas... Porra, por fim... Fica abusado aí, porque agora pode botar aí Angela Merkel, entendeu? Aí quer falar aí... Não, quer acho falar. Que tem que naturalizar primeiro, né? Não, com certeza. Mas tá melhor que a gente. Mas porra. Mas não, porra, não tem comunista no Brasil não, cara. Comunista é o PCO só. PCO é o... Nem o PSTU é comunista. Nem o PC do B é comunista. Cara, caralho, PC do B, cara. Puta que pariu, Jandira. Por fim, saia dessa de pixel art. Só funciona pra gamers hardcore como a gente. O lance da arte de jogos é vetor 2D ou 3D hiperrealista. Invista nessas duas áreas que dá muito mais futuro. Se você chegar em qualquer empresa membro da Abra Games com um portfólio de pixel art, vão rir da sua cara e perguntar por que você faz jogo da década de 60. Que babaca. Acredite, eu vi isso acontecer em três empresas. Já vi outros relatos disso também. Eu também. E a última dica of all, nunca pare de desenhar ou fazer arte. Tem um portfólio cada vez mais foda, especializado e cheio de coisa. Quer fazer personagem? Faz portfólio de personagem. Quer fazer animação? Faz portfólio de animação. Esse lance de gente... que sabe fazer um pouquinho de cada coisa e lança pra empresa brasileira. Foque na gringa. Uma outra parada, né, pra complementar isso que ele falou, cara, assim, não pare de desenhar o seu pixel art. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer pra você não usar isso como foco do seu trabalho, porque isso não está no trabalho agora. Se você, quando você no futuro, falar quando que é otimista, quando você no futuro tiver uma carreira, etc, e porra, você volta a se dedicar com isso, etc, vai estar fazendo seus próprios jogos. Eu acho que enquanto a nossa geração estiver jogando videogame, e não vejo motivo para o cara parar depois de velho, isso é uma coisa adquirida. Assim como tem velho que gostava de Ferrorama e gosta até hoje, vai ter maluco jogando videogame a vida inteira. Isso vai ser um mercado, então o seu tempo de vida vai ter mercado pra isso, é só você não se limitar a isso. Uhum. No futuro pode voltar a ser modinha de novo e você vai poder usar. Igual o caça seu tropeito, tá ligado? Foi e voltou. A mãe que guardou, tô falando mãe e filha porque você vai comer mulher, tá? Moda de homem é a mesma merda sempre. A mãe que guardou as calças corsário lá pra filha nos anos 80. Quando a filha teve 12, 13 anos, as garotas da minha idade, assim, na minha época, voltaram lá. Ah, toma aqui a calça da mamãe. Que voltou a porra toda e... Corsário Capri, né? Aí eu já não sei que porra é essa, mas... Calça Capri é aquela tipo do Punho de Ferro. Do Punho de... Ah, não, agora voltou na moda, uma época, e até a calça do MC Hammer, porra. Porra, eu queria ter uma, então. Caralho, tá maluco você, cara. Aquela calça porra... de paraquedista. Caralho, cara, puta que pariu. Can't touch this. Queria mesmo. Enfim, acho que é isso. Espero que leiam o meu e-mail. Está lido, demorou, mas veio. Se não lerem também, foda-se. Foda-se você também. Se alguém quiser saber sobre a negra do Game Dev brasileiro, procure-me pelo Facebook que a gente conhece melhor, conversa melhor. Beijos molhados. Molhado. Caralho, cara, Cuxo, obrigado pelo e-mail, cara. A gente tem que gravar um programa. Vamos fazer aqui o compromisso ao vivo. Sim. Gravar um programa sobre outras experiências em desenvolvimento pra ser um programa mais direto, pra passar essas dicas pra quem tá começando, sacou? Que a gente fez aquela série em setembro do ano passado, mas ela falando, ah, eu fiz assim. Vamos tentar formatar uma parada com um objetivo mais, tipo, guia do fulaninho que quer entrar no mercado. Não, lance meio livro de receita, né? Livro de receita. Vamos fazer essa porra. Vou convidar uma galera. Pode crer. E, ó, pra terminar aqui o programa, qual é o tamanho da tua calça, Dago? Minha calça é 43. Ué, 43? Não existe essa porra? Que merda é essa? Não é pé, calça mesmo. Não, meu pé é 44. Ah, eu vou ter que olhar, peraí. E aí, se é 44, 46? Se for 48, que nem eu, se fudeu. Não, é menos. Deve ser 46 a tua calça. Ou 45. Acho... Não, cara, é tudo para essa porra. É mesmo? Então deve ser 46 mesmo. Então beleza, ó. Calça... Caralho, meu. Eu tô quase apertando essa porra. Calça skinny MC Hammer unissex. Tamanho caralho, 46. Assim, se o troço é largo, por que, que vai ser skinny? É, mas é porque na canela fica fino. Sei lá que porra é essa, não entendi. Que zoeira. R$80. Aí dá. Vai parecer a calça do Duck King no Fatal Fury 1. Se eu achar uma calça dessa toda preta, eu vou comprar pro Daigo, mano. E vou, porra, por favor. Vou pegar o Daigo dançar e cantar Quintas de Standard. Quintas de Standard. Comprometo-me. Se comprar, eu faço a dancinha. Stop. Hammer time. Oh, oh, oh.